Boa tarde a todos e a todas, senhores vereadores, vereadora. Vamos iniciar a audiência pública sobre cultura. Antes de nós prestarmos os esclarecimentos, eu gostaria de compor a mesa convidando a senhora Maria Lúcia Moscone, secretária municipal de Turismo e Cultura. Peço que as lideranças conduzam. Convido para ter assento à mesa, senhora Cristiane Fernandes, diretora do Departamento de Cultura. Convidamos o senhor Giovanni Ribeiro Dias, produtor cultural. Senhor Marcelo Abuchala, artista plástico. Antes de iniciarmos a audiência propriamente dita, gostaria de prestar aqui alguns esclarecimentos de ordem regimental. As audiências públicas são realizadas para dar oportunidade à comunidade de discutir assuntos de interesse geral e também possibilitar a participação popular no processo legislativo. Neste dia especial, a Câmara Municipal realiza a presente audiência pública para discussão dos assuntos relacionados à cultura, projetos culturais da cidade, patrocínio, leis municipal e estadual de incentivo à cultura, possível criação da Fundação de Cultura, entre outros assuntos. Atendendo ao requerimento número 118 de 2011 da nobre vereadora Maria Cecília Figueiredo Pípari, a duração da audiência é fixada por 4 horas. Este é o limite máximo fixado por lei. O público presente poderá se manifestar por escrito através do formulário que será distribuído. Posto isso, vamos iniciar os trabalhos com o pronunciamento da vereadora Maria Cecília Pípari. 10 minutos, vereadora. Senhora Presidente, senhora Secretária Maria Lúcia, Cristiane Fernandes, Marcela Buchala, Giovanni, caros presentes, caros expositores que vão usar dessa tribuna para a gente começar o debate sobre políticas públicas de cultura no município de Poços de Caldas, funcionários dessa casa, caros colegas vereadores. Essa audiência pública foi de minha autoria, mas com acatamento de todos os vereadores, em função de uma preocupação dessa vereadora em discutir realmente políticas públicas para o município de Poços de Caldas. Nos últimos anos, a gente pode perceber de que não se tem um aperfeiçoamento de política pública no município de Poços de Caldas. A gente não tem uma definição concreta de que é cultura, né? O que nós precisamos trabalhar, o que nós precisamos incentivar, né? Infelizmente, acontecem imprevistos e situações, né, que deixa a gente cada dia mais preocupado se perguntando o que é realmente que precisa ser traçado, né, de políticas públicas de cultura no município de Poços de Caldas. Nós precisamos de uma criação de uma Secretaria de Cultura? Nós precisamos de implementação e de patrocínio, de apoio, incentivo para os artistas. A gente precisa capacitar as pessoas para que elas possam entender o que é realmente cultura, para ela valorizar o artista, para ela não reclamar de a hora que ela tem que pagar um ingresso de 20, 30 reais para participar de um evento cultural, né? Eu entendo que cultura é tudo, todas as manifestações, né? É artístico, é artista plástico, é o musical, né? E é o artesão. Mas a gente precisa começar esse debate para não acontecer o que acontece. Chega na véspera do Júlio Fest, não se tem um recurso adequado para investir nos artistas. Chega no carnaval, não se tem um recurso adequado para investir na charanga dos artistas. E aí as pessoas ficam dependentes de um poder público. E eu acho que a gente precisa começar a criar mecanismos para os artistas, para as pessoas que têm os seus incentivos, caminhar com as próprias pernas, sem depender de um A ou B. Eu tive uma motivação bem grande e eu tenho uma tristeza muito grande nesse momento, porque várias pessoas me procuraram para que fizesse esse debate de audiência pública de cultura. Mas essas pessoas não estão aqui como vocês, que saíram dos seus trabalhos. Por quê? Porque elas dependem de recursos do executivo. E muitas delas me disseram: olha, Cissa, brilhante a sua proposta, mas infelizmente eu não vou poder participar, porque eu tenho incentivo. E pode ser que eu participando, manifestando a minha intenção e os meus argumentos, e até as minhas frustrações e preocupações, eu posso ser boicotado. Eu posso ter meu incentivo cortado. Isso, infelizmente, não é uma política pública de cultura. Isso é uma política de boicote, que eu acho que ninguém daqui gostaria que acontecesse, né? Eu estou fazendo esse questionamento, secretário, porque foi isso mesmo que relataram para mim, né? Desse posicionamento dessa administração, de que, porque eu sou amigo do prefeito, eu posso ter patrocínio. Porque se eu não estou do lado do prefeito, eu não tenho patrocínio. Mas eu acredito que todas as pessoas que estão aqui, elas merecem ter identificado seus projetos, ser analisado, passado por um critério, independente de ser do grupo do prefeito ou de não ser. Eu não falo só para essa administração, não, porque eu espero que a postura que a gente comece a analisar e mudanças que a gente venha fazer, não fique só nessa administração, fique nas outras que virão, né? Porque as pessoas não podem ficar à mercê de um grupo político que está no poder, né? E eu fico muito feliz de Poços de Caldas ter pessoas que buscam esse resgate de cultura, né? Os jovens, principalmente, né? O Pedrinho, da Corrente Cultural, a Gisele, da GSC, que carrega e leva o nome da cidade de Poços de Caldas, a Bibi, o Anésio, a Valdeires, né? A Marina, lá da Companhia Bela de Arte. E vocês me perdoem se eu estiver esquecendo de alguém, mas nesse momento são as pessoas que eu vejo como referência. E isso daí, a gente tem que começar a buscar essas parcerias com o público, com o privado, e buscar, diagnosticar realmente o que nós precisamos, né? Eu desabafo mais uma vez. A festa do Uai, para mim, perdeu a característica de festa Uai. Porque, para mim, virou uma festa que os barraqueiros têm oportunidade para vender, para ganhar o seu dinheiro, para buscar o seu incentivo para a sua associação, que é legítimo. Mas a gente precisa começar a resgatar. Nós vamos servir na festa Uai comidas populares da nossa região, da nossa cidade. A gente precisa começar a fazer um diagnóstico, né? Nós precisamos diagnosticar e levantar a questão cultural das termas, de todo o maquinário que ali se encontra, que eu acho que é muito bacana, né? Nossa linha do trem que nós temos aqui nesse município. Então são todas essas ações que eu acredito que a gente tenha que começar a resgatar, né? E eu vim aqui para fazer essas coisas, mas eu quero mais ouvir vocês. Então, eu acho que, para mim, ficou muitas perguntas. O que queremos? O que nós precisamos? O que vamos fazer? Vamos nos unir todos nós para mudar a visão de política pública cultural no município? Então, essa audiência é mais isso, um debate, um resgate e alguma proposta para que a gente encaminhe e que trabalhe junto, porque eu acredito que Poços de Caldas não pode ficar só na política de eventos. Poços de Caldas tem que ter cultura e não cultura de eventos, que a gente vê muito isso, né? Chega um determinado momento, então nesse momento nós precisamos fazer, porque é uma festa, né? Me perdoe a Sinfonia das Águas, eu digo que é muito importante, mas a gente precisa começar a repensar, será que é necessário investir todo mês 105 mil reais numa Sinfonia das Águas, enquanto às vezes nossos artistas não têm que ficar mendigando, pondo seu prato para pedir recurso? Né? Então, acho que a gente precisa começar a ver. E como eu sou admiradora do Chico Buarque, eu quero deixar uma breve leitura. Alô, liberdade. Desculpa eu vir assim sem avisar, mas já era tarde. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, que me dera gritar. E por fugir ao contrário, sinto-me duas vezes mais veloz. Vem, mas vem sem fantasia. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Pai, afasta de mim esse cálice. Não vamos nos calar, vamos falar, vamos debater, vamos reivindicar as nossas questões, os nossos projetos e vamos deixar de ter medo e intimidação. Isso eu digo para as pessoas que não tiveram coragem de vir aqui expor suas deficiências. Obrigada. Passaremos agora a palavra à secretária municipal de Turismo e Cultura, senhora Maria Lúcia Moscone. 10 minutos, secretária. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Regina, presidindo essa sessão, aos senhores vereadores, todos aqui presentes, e aos interessados em cultura na nossa cidade. Eu até fiz um texto, que depois eu vou ler, que eu tive uma ghostwriter, que foi a Carolina Capone, conversamos muito e ela que acabou escrevendo para mim, mas era o que eu queria falar, então foi feito a quatro mãos. Mas antes disso, eu tenho que falar uma coisa. Eu quero parabenizar a CISA por conclamar essa audiência pública. A prefeitura entende que os vereadores são os legítimos representantes do povo. Então, talvez que a gente conversasse mais com os vereadores, esses próprios vereadores nos trariam a opinião da população, que é a população que eles representam. Mas nada como uma audiência pública que dê direito à voz a todos. E é uma pena que essas pessoas tenham pensado que nós ainda vivemos tempos de ditadura que já foram há muito tempo, graças a Deus, porque nós, e o prefeito Paulo César é um democrata, gosta de ouvir as pessoas, e eu, enquanto secretária de Turismo e Cultura, dou a maior atenção a todos que nos procuram, em todos os segmentos da nossa cultura. Sejam artistas, sejam nossos artesãos, que são verdadeiros artistas, e todos os segmentos da sociedade. Então, acho que foi uma pena esse enfoque. Não cabe mais em Poços de Caldas, porque essa era já passou, não existe isso aqui em Poços, e eu acho que as audiências públicas enriquecem muito o nosso debate e clareiam as nossas ideias, porque toda pessoa que senta naquela cadeira do prefeito, ele quer acertar. Vocês podem ter certeza disso. Pessoa que é eleita, que vai para administrar uma cidade, o maior ideal dele é acertar. E um jeito da gente acertar é a gente estar ouvindo todas as pessoas. Mas eu vou falar aqui. Eu não sou uma expert em cultura, mas eu tenho uma boa visão geral. E como a cultura e o turismo hoje estão caminhando juntos, eu fico muito à vontade para abordar esse tema, porque é mais fácil para nós fazermos toda essa correlação. No que diz respeito aos equipamentos culturais, Poços de Caldas possui grande variedade de espaços culturais, salas de exposição, bibliotecas, etc. A prefeitura gera um espaço cultural da URCA, onde concentram-se os principais eventos culturais e turísticos do município, utilizando teatro, salões e pinacoteca. Com o empenho dos funcionários do Departamento de Cultura, o prédio está sendo reformado parcialmente com recursos do Fundo Estadual de Cultura. E aqui eu devo fazer um parênteses para elogiar o que foi a gestão da Valderiz Medina e agora da Cristiane Fernandes, junto à Cultura, e com pessoal técnico gabaritado, que faz os projetos, que encaminha os projetos e que corre atrás de tudo o que acontece. O nosso Museu Histórico e Geográfico, instalado em um prédio de grande importância histórica, busca preservar a memória do povo dessa cidade, com fotos, livros, objetos de diversas épocas. O acervo também abriga a coleção do Sr. Hesk Freier, que contempla diversas rochas do nosso Planalto, destacando a importância geológica da região. O trabalho desenvolvido em parceria com a Associação dos Amigos do Museu é essencial para manter e dinamizar as suas atividades. As nossas bibliotecas públicas, está aqui a Ângela, a Júlio Bonazzi, a Centenário, a Manuel Francisco Costa, desenvolvem um importante trabalho para a educação e a cultura local e procuram trazer cada vez mais pessoas para dentro dos seus espaços, seja pela variedade dos livros existentes ou pelas atividades sociais e culturais realizadas, contando sempre com o apoio da Associação Amigos das Bibliotecas Públicas. Aqui também eu quero fazer um parênteses e dizer que essas três bibliotecas funcionam com uma dedicação dos funcionários que é impressionante. Em todas elas, os funcionários gostam do que fazem e quando gostam do que fazem, procuram fazer da melhor maneira possível. A música em Poços de Caldas é um segmento com muito destaque, já que possui um significativo número de músicos que atuam em diversas áreas. Isso se deve, em parte, à atuação do Conservatório Municipal, que ele conseguiu, de 600 alunos que tinha nessa administração, passar a atender 2.200 alunos. Faz um excelente trabalho de formação e aperfeiçoamento dos seus alunos. Além disso, a Prefeitura também tem a responsabilidade de manter a Banda Municipal Maestro Azevedo e a Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, que trazem grande orgulho para a cidade. Aqui vai outro parênteses para dizer da Sinfonia das Águas. A Sinfonia das Águas foi criada para ser um atrativo turístico, aproveitando o que nós tínhamos da nossa orquestra, que até os músicos da nossa orquestra, individualmente, eles ganham muito pouco. Eu sei, no nosso país não tem músico que ganhe bem. Acho que todos vão de concordar com o que eu estou falando. Mas o espetáculo não podia... Nós não queríamos fazer um espetáculo modesto, mas queríamos que o espetáculo virasse a cara da nossa cidade. Essa cara da nossa cidade, que a gente tem orgulho, que a gente canta aos quatro ventos como ela funciona, e eu tenho plena convicção que a sinfonia atingiu os seus objetivos. Essa sinfonia próxima, que será no dia 10 de setembro, o que tem já de lugares reservados, não por nós, Poços Caldenses, mas por excursões que estão vindo de fora, atraídas pela sinfonia. São pessoas que vêm, que se hospedam nos hotéis, que gastam dinheiro no comércio, que geram renda, geram emprego para muita gente, que é o que o turismo faz, ainda mais quando se alia à cultura. Com o rico calendário cultural, a Prefeitura procura apoiar, dentro das suas possibilidades, o desenvolvimento de ações culturais que conduzam à formação e difusão nas diversas áreas, como artes plásticas, dança, teatro, música, literatura e história, entre outros. A cidade também deve se orgulhar das suas manifestações tradicionais populares, representadas especialmente pelo congado, caiapós e folia de reis, sendo uma constante a busca pela valorização e a promoção dessas expressões. Elas aparecem muito durante a festa de São Benedito e durante a festa Uai. A festa Uai, Cícero, eu devo até dizer para você que nesses dias, há poucos dias, eu ouvi que eu, como fui secretária de turismo na administração anterior, que eu, Maria Lúcia, havia descaracterizado a festa Uai. Então, a festa Uai é uma festa que virou popular, virou querida da nossa região, e eu tenho muita preocupação com o gasto do dinheiro público. Então, naquele tempo, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu era secretária, A minha preocupação na festa do AI, eu queria, não desvirtuando as características dela, com as barracas e tudo, trazer artistas assim que eu achasse que o dinheiro público estava melhor empregado. Quer dizer, isso aí era um ponto de vista muito, muito pessoal meu, trazia os cantores sertanejos, mas também eu procurava dar uma outra visão, trazendo cantores mais de música popular, porque eu achava que eu aproveitava esse recurso para a população usufruir de espetáculos de bom nível. Mas ela voltou a ser do jeito que era antes. A Margarida Valente está em uma parceria conosco. Eu acho que a gente tem que respeitar as convicções e as posições das pessoas. E esse ano nós vamos ter uma festa online com cantores só sertanejos, cantores daqui, cantores de fora. Quanto às barracas, naquele período da secretaria, nós fizemos parcerias com o Senac para ver se mudávamos algum cardápio. Nossa, pode ir. Algum cardápio. E não conseguimos. Mas a festa é desse jeito que ela é. As manifestações culturais aparecem, temos a cavalhada. Enfim, todos aproveitam. Eu estou demorando muito. Eu achei que eu ia falar nos 2 minutos. Olha só que eu estou me estendendo, né? O fomento aos projetos culturais por meio de patrocínios e leis de incentivo são de fundamental importância para estimular a progressão e o aprimoramento técnico das atividades culturais. Neste ponto, o Departamento de Cultura trabalha articulado com as políticas públicas estaduais e federais, com foco na profissionalização dos agentes de cultura. Bom, nós não podemos também falar em cultura sem levar em conta os nossos prédios históricos, que contam, através da sua arquitetura, pedaços da história e do desenvolvimento da nossa cidade. Nesse aspecto, e isso aí eu quero fazer uma ênfase fundamental para os nossos vereadores. Nós estamos passando um momento ímpar em Poços de Caldas, porque estamos reformando o Palace Cassino, reformando as Termas Antônio Carlos e vamos receber um centro de convenções. Então, são 3 obras vultuosas que nós, como agentes públicos, temos a obrigação de aproveitar esse momento, dinamizar e, principalmente, valorizar muito o nosso diferencial, que são as Termas Antônio Carlos, porque o nosso clima, as montanhas, a vegetação, tudo isso é muito bonito, mas tem em vários lugares. Agora, as águas termais nossas, nós só encontramos aqui. Então, tem que ser muito valorizado nesse aspecto. Então, o turismo em Poços de Caldas, além de ter sido um grande vetor de desenvolvimento, também desempenhou e ainda desempenha um papel importante para a cultura. É claro que, como são 2 atividades distintas, exigem, diante das suas especificidades, políticas e ações próprias voltadas para essa atuação. Então, o que eu queria dizer para todos vocês é que a Secretaria de Turismo e Cultura tem preparados os meios para os convênios com as políticas públicas estaduais e federais. Temos buscado apoio para parcerias público-privadas, o que nem sempre é fácil, e ainda que em Poços, bem estão aí as promotoras de evento como a Gisele, sabem o quanto é difícil a gente captar recursos. Muitas vezes a gente aprova um projeto na lei de incentivo. Na hora da captação do recurso é que a parte mais difícil de ser feita. Haja visto que a própria sinfonia nós conseguimos incluir na lei Rouanet e não conseguimos captar recursos para a realização da mesma. Mas eu espero aqui nessa audiência pública mais aprender do que ensinar para vocês. Então, e nós estamos abertos a todo tipo de conversa, de sugestão. Eu fico muito, muito contente que, apesar de nós não termos muitas pessoas aqui, nós temos pessoas de muito bom nível. Eu sei que nós vamos nos engrandecer e eu vou levar uma mensagem muito positiva dessa audiência pública para a gente estar aplicando na nossa cidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, secretário. Para o seu pronunciamento, senhora Cristiane Fernandes, diretora do Departamento de Cultura. 10 minutos, por favor. Boa tarde a todos, vereadores. É um prazer estar aqui novamente. Maria Lúcia, Giovanni, Regina Cioff e o nosso Marcela Buchala. Então, quando a nossa vereadora falou, muito bem falado, algumas coisas eu concordo plenamente, inclusive, de políticas de eventos, de diversas coisas que você falou, eu até entendo que nós temos dificuldades sim, né? Qual a casa que não tem ainda, mas nesse 1 ano e 4 meses que nós estamos à frente do departamento, nós entendemos, eu recebi várias pessoas lá, infelizmente não tive o prazer ainda de receber os nobres vereadores, mas eu faço questão de receber, porque, como a Maria Lúcia falou, é muito importante a opinião de vocês, porque vocês, as pessoas procuram vocês e muitas vezes a gente não fica sabendo, né? E quando vocês nos procuram, é mais fácil para a gente corrigir, muitas vezes, coisas que a gente nem está vendo que está acontecendo. Mas, na realidade, quando a gente fala em política de eventos, eu digo que nós já identificamos e que nós estamos mudando esse tipo de trabalho. O departamento hoje ele está trabalhando com editais, tá? Nós pretendemos levar para os bairros, inclusive estamos com diversos eventos, fizemos editais de contratação de artistas. Para quê? Qual foi feita a análise? Quem fez a análise? Além do Departamento de Cultura, esses projetos estão sendo analisados por uma comissão, a mesma da Lei de Incentivo, que é a Lei de Incentivo, são pessoas nomeadas, é paritário, isso, né, Gustavo? São grupos paritários, que nós temos o grupo representante do poder público e o grupo dos artistas, que eles votam para isso. Então, eu falo como artista, porque eu sempre tive essa preocupação de eu ficar marcada, que a lei de incentivo era bagunça, era auê, e hoje, estando do outro lado, eu tenho muita preocupação com isso. Então, esses editais, o departamento, daqui para frente, ele se propõe a trabalhar só com digital. Inclusive, os nossos contratos antigos, que nós tínhamos com bibliotecas, com grupos que atuavam há anos pela biblioteca, esse ano nós acabamos o nosso convênio e abrimos editais, para que isso seja um concurso aberto, um edital aberto, para que quem quiser participar, participe. E que nós temos, assim, nós trabalhamos na maior clareza no trabalho. Tá? Então, agora, quando a gente fala de política de eventos, nós não podemos fugir muito dos nossos eventos em Poços de Caldas. Por quê? A cidade é uma cidade turística, não é isso? É uma vitrine, os artistas de fora querem vir para Poços, querem se apresentar. Nós recebemos eventos, shows, espetáculos de diversos locais de Minas Gerais, porque eles querem vir para cá. Então, não tem uma forma da gente não trabalhar também com a política de eventos. Mas eu acredito que a cultura tem que trabalhar para capacitar os artistas, para quê? Dar suporte para que eles trabalhem. Tá? Então, quando eu falo suporte, não é ter 200 mil na mão, ver quantos artistas tem na cidade e distribuir isso de forma igual, que era isso que vinha acontecendo há muitos anos. Eu acho o seguinte, cada um tem que saber qual o valor da sua obra, o trabalho que tem que ser feito e tem que ser feito através do digital. Eu acho que a melhor forma da gente criar uma política cultural em Poços de Caldas é exatamente dessa forma, fazendo o trabalho de conscientização, de zelo. A gente agora está com esses editais, a gente está levando muita coisa para os bairros, inclusive agora no Jolim, nós estamos essa semana inteirinha, com semana de conscientização, zelo pelo patrimônio, porque nós temos grandes problemas ali, por exemplo, com a biblioteca do Mujolim. E essa semana nós estamos com artistas trabalhando, palestras, todas ali envolvendo aquele bairro. E até o final do ano nós estaremos atingindo diversos bairros da cidade. Nesse mês nós fizemos diversas contratações de artistas através desse edital. Foram 4, 8. São 12 contratações de de 15 projetos apresentados, nós contratamos 12. Tá? Os outros não entraram por diversos outros fatores que muitas vezes não é nem a qualidade. O que eu sinto é, o departamento precisa e vai fazer diversas oficinas, cursos de capacitação para todos que necessitarem, e é esse o nosso papel, e dar suporte. É isso que nós pretendemos fazer. Obrigada. Convidamos para o seu pronunciamento o senhor Giovanni Ribeiro Dias, produtor cultural. 10 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Cissa, é um prazer estar aqui de novo. Nós sempre discutimos esse assunto, mas particularmente com quase todos aqui, já houve debate sobre a questão das políticas públicas de cultura. Mas eu vou partir a minha fala meio que trabalhando a questão conceitual. Você iniciou sua fala dizendo, né, que cultura é o tudo. É tudo, é cultura. E aí me preocupa um pouco, porque esse mesmo conceito acaba pautando a fala de quase todo mundo. Nem tudo é cultura. Cultura é o somatório das coisas. Porque se a gente for levar em consideração tudo, nada faz parte do tudo. Aí vai chegar um momento em que eu não faço nada em nome do tudo. Estou fazendo tudo. Porque eu considerei tudo como sendo uma ação. Mas, mais do que isso, quando eu pego os gestores públicos, né, e eu já discuti, já passei por vários, já questionei, participei das conferências municipais de cultura, estadual e federal, e particularmente aqui em Poços, que é onde eu tenho uma relação mais próxima, a fala geral dos gestores públicos da cultura é: eu não entendo nada de cultura, portanto eu não tenho muito o que fazer, vocês me falem o que eu tenho que fazer. Mas um gestor público, eu duvido que tenha passado, todos os gestores públicos que passaram pela cidade tenham sido engenheiros, arquitetos, mas todos tinham que gerir as obras públicas. Duvido que todos tenham sido médicos, mas todos tiveram que gerir a saúde. Porque a cultura se exime dessa gestão, porque a cultura é o fato de eu não entender, eu vou me eximir de fazer uma política pública voltada, encarando de frente, dando poderes para quem de verdade está à frente da ação, Cristiane, que hoje está à frente, Valderês, que já esteve, Anésio, que já esteve, à frente de uma ação, dando condições de verdade. Já que eu não entendo, então faça. Quando na verdade faz qualquer coisa, eu vou dar um jeito de contornar isso e arrumar um pouquinho, cala a boca aqui, fica ali. Não é bem assim que se define uma política de cultura. Ao se dar um poder de ação, é preciso dar condições para que isso aconteça. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Por isso nós vemos que esse monte de coisa que acontece. Eu trouxe só uma análise, porque meu tempo é curto. Eu gostaria só de fazer uma pequena análise o porquê que isso acontece. Nós temos uma distinção muito bem do que são políticas públicas e o que são políticas governamentais. As políticas governamentais têm como princípio 4 anos, que é o tempo que um prefeito, que um secretário tem para fazer as suas ações. Portanto, ela tem que ser autenticada para garantir mais 4, mais 8, mais quantos forem necessários. Os objetivos, então, das políticas governamentais de cultura é legitimar a promoção do governo. Por isso, os eventos. Então, é importante ter eventos, independente de ser uma cidade turística ou não. É essencial que tenha eventos, porque senão não se autentica. Se ficar só encostado nos cantos, não se autentica. É preciso ter o teatro, é preciso ter a música, a Sinfonia das Águas, é preciso ter. Mas uma política pública, ela pensa lá na frente. Ela também ela faz a legitimação, porque todo mundo aqui tem referência dos grandes prefeitos que passaram na cidade. Porque eles fizeram obras que ficou lá para frente. Quem não se lembra de quem fez o Departamento Municipal de Eletricidade, que até hoje está aí e é uma política pública. E assim, quem não se lembra de quem construiu as termas? Quem foi o tal do Antônio Carlos? São políticas a longo prazo. E a universalização, as políticas públicas, pensam no todo. Todos temos direitos de ter acesso e de fazer o que é necessário. Na questão do planejamento, a política governamental é o trabalho com curto prazo. Eu já acompanhei diversos secretários e diretores de cultura, e é um tal de apagar incêndio um atrás do outro. Amanhã tem um evento tal, ontem vai, nossa, já perdeu o prazo, tem que mandar, tem que fazer. Então, o prazo é muito curto, porque tem que se fazer muitas coisas em prazo curto. Portanto, é uma gestão governamental. Já nas políticas públicas, é a longo prazo. Eu preparo uma coisa agora para ter resultado daqui 10 anos. É igual a educação. Você não educa em 4 anos. Você planta sementes em 4 anos, em 8, para ter resultado só lá no final. Só daqui 10, 20, 50 anos. Isso, a cultura, ela também é a longo prazo. As prioridades de uma política governamental é eventos. Portanto, vai continuar sendo evento. O prefeito quer ser novamente reeleito, os vereadores querem ser, querem continuar, o outro quer, enfim, é preciso de ter esse evento para autenticar. Porém, as prioridades das políticas públicas são serviços culturais, são serviços de culturas permanentes. Hoje nós temos uma ação dentro da cultura popular, a questão dos caiapós, nós temos uma pessoa que centraliza isso, na verdade, ele catalisa. Se ele morrer hoje e já está velho, acabou, a cultura caiapó na cidade. Aquele que catalisa isso, aquele que, não que faz o evento para a Festa Uai ou para a Festa de São Benedito, não é o evento em si, mas a cultura, que ela não é numa data, ela desenvolve durante o tempo todo. A participação nas políticas governamentais é baixa, visto o que acontece. Quando os prefeitos que passam querem a Sinfonia das Águas, ela acontece. Se por acaso chegar um outro amanhã, não quero mais, ela não acontece. Porque não existe, a gente não está discutindo se isso é importante ou não. Nós estamos discutindo, eu quero me autenticar. Portanto, o que eu quero, o que eu acho que é importante para mim, é o que eu vou fazer. Então não tem debate, não tem discussão, e enquanto nós estivermos tratando de política governamental, não vai ter discussão. Isso aqui, como já foi em outros momentos, nós já tivemos a Conferência Municipal de Cultura, duas vezes, a primeira e a segunda, convocada pelo Ministério da Cultura, onde se definiu as diretrizes do município. Eu fui junto com a Valdereia, junto, acho que com o Gustavo também, para Belo Horizonte, nós fomos na Conferência Estadual, da Conferência Estadual fui para a Conferência Nacional, e lá se definiu diretrizes para a política nacional. Mas aí sim, houve uma participação de verdade. Aquilo que nós discutimos na primeira Conferência de Cultura, morreu na primeira Conferência de Cultura. Aquilo nós discutimos na segunda Conferência de Cultura, morreu na segunda Conferência de Cultura. Por quê? Porque não se transformou em ação. Ação que seriam diretrizes. Diretrizes para o poder público. Já na política pública, aquela a longo prazo, a participação ela é constante. E vai sempre haver conflito entre a arte e a gestão pública. Sempre vai haver conflito. Por quê? Porque é necessário que esses debates sejam sempre regados com o olhar lá na frente. E esse olhar na frente, a arte tem isso muito claro, ela é visionária. Como muitos políticos são visionários, mas é preciso sempre ter o olhar antigo sobrepondo ou contrapondo o olhar novo e aí se equilibrando as novas ações. Mas tem que transformar em ação. Se não transforma em ação, acaba nisso, uma plenária vazia por não ter como se discutir mais, porque discutir para quê? Vai ser mais uma vez discutido para novamente voltar a termos políticas governamentais, políticas de 4 anos. Se mudar a política, muda tudo novamente, e as pessoas que estão à frente da ação direta, como a Cristiane e toda a equipe dela, acaba ficando de mãos atadas, porque se fala muito na falta do dinheiro. Mas não é a falta de dinheiro o grande problema. Porque daqui a pouco, não sei se vocês estão acompanhando, já vai entrar em votação a PEC 150, que saiu das conferências, Conferência Nacional de Cultura, que é definir que o município vai ter que destinar 1,5% do orçamento obrigatoriamente para a cultura. Ora, hoje o município de Poços não coloca mais do que 0,2%, 0,3%. Esse ano eu não acompanhei de perto, mas até então era mais ou menos, já chegou a 0,6. A partir da aprovação dessa PEC, 1,5% do Estado, 1% do orçamento do município vai ter que ser aplicado em políticas públicas de cultura. Vai ter dinheiro um pouco mais. Mas e aí? O que vai fazer? Vai jogar tudo como está sendo feito hoje em pequenos eventos, e as políticas de ação, de formação, as políticas de longo prazo, como vai ser feito isso? Então, é importante esse debate a longo prazo. Eu trouxe mais algumas coisas aqui, mas o meu tempo já está curto e eu já passei o que eu penso sobre isso. Gostaria que, dentro dessas discussões das políticas públicas, se pensasse no artista, no produtor cultural, nas instituições que são as promotoras da cultura, como as associações, as próprias empresas que promovem a ação cultural, sejam olhadas como aliadas de verdade. Porque eu ainda enxergo, é necessário que fortaleça-se as instituições que executam as ações, como Associação dos Amigos da Biblioteca, Companhia Bela de Artes, Associação o Chico Rei, Associação que, né, assim, N instituições culturais que executam as ações, porque o poder público não pode ser executor de ações culturais. Ele tem que ser ações culturais, ele tem que ser gestor, ele tem que criar condições para as coisas acontecerem. Mas, o que eu vejo, como eu tenho a necessidade rápida de fazer as coisas, quem executa as coisas são os próprios elementos que não têm, não vou nem falar capacidade ou competência para isso, mas não tem a função dela de ser gestora, não é de ser não é de subir no palco fazer um espetáculo de teatro, muito menos pintar um quadro. É criar condições para que isso aconteça. Tá? Então, acho que basicamente era isso que eu gostaria de falar. Quero informar os senhores que esta audiência pública está sendo transmitida pelo site da Câmara, na internet, assim como todas as outras reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal. E também a apresentação do Giovanni estará à disposição, caso os senhores queiram tomar conhecimento do conteúdo que aquele trouxe, mas por questão regimental, nós temos que obedecer o tempo. Convido agora o senhor Marcelo Buchala, artista plástico, para que ocupe a tribuna. Já deve ser boa noite, né? Quase. Bem, acho que todo mundo conhece meu trabalho, sabe quem eu sou, e faço aquilo que todos eles falaram até agora, eu faço cultura. Acho que eu levo o nome da cidade para alguns lugares onde ele nunca foi, era para eu estar em Londres, inclusive amanhã, não fui por um problema de saúde da família. E a questão que foi o que eu discuti com a Cissa é: o que é cultura? Qual é a palavra? O que quer dizer cultura? Cultura, se a gente for para analisar, ela faz parte de uma coisa muito maior que se chama lazer. Que às vezes a cultura ela só vai se desenvolver, ela só vai aparecer no pleno momento do ócio. É quando ela acontece. Como que a cultura se manifesta? Se a gente encher uma bexiga de água e jogar, ela vai se esparramar. Você vai ter um centro e você vai ter uma periferia. A cultura começa a acontecer sempre em um pequeno grupo. E de repente isso cresce, isso aumenta, isso toma um vulto e isso cai na sociedade. Vou voltar a dar o mesmo exemplo que a gente conversou aquele dia. 40 anos atrás, se você encontrasse uma moça de salto alto, meia arrastão, shorts e blusinha curta, você ia falar para ela estar no Baixa Augusta. Hoje ela frequenta um restaurante chique aqui de Poços tranquilamente. Então, a cultura é uma coisa que se chama movimento. E eu acho que é isso que está realmente faltando. É movimento. É a gente prestar atenção que a fila está andando. Demanda movimento. Muito movimento. Não dá mais para a gente ficar pensando na cultura como porque é o evento A, o evento B, o evento C. Não, não funciona mais. Acho que o turismo e a cultura na cidade tinham que se desmembrar e ter alguma coisa que tivesse dentro do turismo que fizesse todos esses eventos tidos como culturais, que não são. Eles são eventos de lazer. Coloca-se a cultura dentro de um evento desse para rechear, mas não é. Isso é meramente lazer. Porque eu gostaria de saber de verdade, dentro daquilo que acontece na cidade, o que é feito para a população. A gente tem uma clientela de 200 mil habitantes na cidade que não tem acesso à cultura. A real é essa. Se a gente for para analisar friamente quem vai num evento na Urca, quem vai na Feira da Gisele, quem vai num evento da Silmara, são sempre as mesmas pessoas. Cadê a população da cidade? De verdade, cadê? Cadê o efeito que se conseguiu no Natal de 2 anos atrás, que se colocou a cidade inteira na rua? Aquilo ali é um evento que não tem nada de cultural. Agrega-se a um evento turístico cultura para encher o pacote. A real é essa. De verdade, cultura faz o Giovanni que estudo, faço eu no meu ateliê e faço que nem aquelas pessoas que estão escondidas nos seus cantos, fazendo, produzindo e levando isso para frente. Cultura demanda ação, movimento e objetivo. Quando eu fiz pós-graduação, a gente assistiu um filme que se chama 12 Homens e um Segredo. Aquilo ali é uma aula para quem quer fazer um evento, ponto. Objetivos materiais, material humano, material técnico, você precisa daquilo, é uma receita. Você não precisa ter uma divisão todinha deslocada para fazer uma festuai, não precisa. Ela é automática, ela é um botãozinho, ela acontece sozinha. Não precisa mais dessa coisa, dessa atenção, super atenção. Gasta dinheiro? Gasta, e daí? Tem retorno? A gente sabe que os barraqueiros têm, mas todo ano dá prejuízo. Então são aqueles equívocos que a gente conhece. No que diz respeito ao meu setor, de verdade, artes plásticas, eu vou entrar bem por essa seara, porque daí vai ser legal para a gente exemplificar. Julho do ano passado, Cristiane me convidou para fazer uma exposição, fui montar a exposição, não tinha luz. Não tem luz na Pinacoteca. Lamentável. Eu sei que ela até correu atrás do DNE para conseguir as lâmpadas, mas não chegou a tempo. Começo desse ano, nessa coisa de eu estar indo e vindo de São Paulo, eu ofereci para a prefeitura, pela Cristiane, uma parte do meu acervo, que era exatamente do acervo que está agora exposto no Instituto Moreira Salles. Não tem onde pôr. A gente tem uma pinacoteca, a gente tem uma coleção, a gente tem quadro do Bruno Felisberti, tem quadro do Aldo Stoppa, tem um monte de coisa que está guardada em caixote dentro do Complexo Santa Cruz. A questão é muito mais séria. Qual é o objetivo da cultura? É essa a pergunta que eu deixo. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Eu estou falando mais como artista até do que como jornalista, entendeu? Eu acho que essa área é muito complicada. É muito interesse e pouca ação. Enquanto tudo o que se fizer dentro da nossa sociedade for baseado em barganha política, não vai dar certo. Então é médico na saúde, agente cultural na cultura, e cada um no seu quadrado, e cada um podendo exercer a coisa de uma maneira certa. E eu acho que a segunda palavra é: quem mexe na cultura não tem rédea. Ele tem norte, mas ele não tem rédea. Não adianta querer direcionar a cultura para isso ou para aquilo, porque a cultura é um agente vivo. Você pode abafar, você pode amassar, você pode dizer que ele não vai acontecer, ele acontece. Hoje o que eu pratico, stencil e grafite. Até 40 anos atrás, eu nunca receberia uma menção honrosa da casa como eu recebi há 4 anos atrás. Porque eu seria contraventor. Eu estaria sujando patrimônio público. Agora não. Agora é um trabalho de arte que eu estou pondo na rua. É esse movimento que tira a gente de uma coisa estática, que traz para o contemporâneo, que traz para o ágil, que traz para o moderno, que traz para essa coisa que eu estou falando aqui, está passando na internet, o mundo inteiro está vendo, é isso que a gente precisa. E de verdade, a última vez que eu senti isso na cidade, que eu senti isso na cultura, me desculpem todos, foi em 2000, quando aconteceram várias coisas na cidade, que foi a reinauguração do Salão Bruno Felisberti, que não pôde ficar aberto porque na sequência ia ter um ENAF e o salão não podia se manter com a exposição do Bruno. Foi quando a Festuai foi lá para baixo, que se levou, que se reformatou a festa, que na primeira ou na segunda noite tinha 50 mil pessoas. Isso é um evento que atende a principal clientela da cidade, que é quem mora aqui. O turista, ele se enquadra numa coisa que se chama evento. Evento quer dizer evento. Passa, ele vai embora. Enquanto a cidade não se deslocar e prestar atenção que com esses 150 mil, 200 mil pessoas que a gente tem aqui, que 6% dele, porque isso é uma estimativa, dessa população é ativamente, ela pratica ativamente cultura, seja ela em que maneira for, não interessa o que seja. Outro dia eu estava vendo na televisão receitas de antigamente, um programa que passou na Globo, uma mulher resgatando um pirulito de mel. Isso é você resgatar cultura. Isso é você entender que não adianta só eu estar trabalhando com a Elma Chips, mas o que é meu, o que é original não aparece. Agora, a outra pergunta é: o que caracteriza a cidade de Poços de Caldas, culturalmente? Qual é o nosso símbolo cultural? O que que caracteriza a gente? O que que fez essa cidade aparecer aqui do jeitinho que ela é? Não foi Fastuai, não foi Congada, não foi Caiapó, não foi Quilombo, não foi nada. Foi um poço de água quente ali do outro lado da rua. Enquanto Poços não prestar atenção que a vocação dela é água e parar de ficar inventando maluquice e perceber que hoje, por exemplo, na Inglaterra tem uma cidade que se chama Bath. Quem assistiu o filme Duquesa vai ver que Duquesa com a Kyra Minogue, vai ver esse lugar, e esse lugar está lá até hoje, funciona a todo o vapor, porque se dá valor a essa coisa que se chama água. A nossas termas virou uma sucata. Se não fosse essa reforma agora, o que, que seria? E a vocação dessa cidade é água. Então, cada vez que essa cidade se afastar daquilo que ela é, que é uma instância hidromineral, e que pode ter dentro dela todo esse conteúdo que a gente está falando, porque a primeira pessoa que trouxe teatro e música para cá foi o Barão do Campo Místico, no hotelzinho dele aqui no Hotel Globo, para poder entreter o cara que vinha de fora, que estava indo tomar banho ali no poço de terra. Foi ele que trouxe a primeira vez. Ele acertou a mão ali. E dali é que acontece todo esse outro resto. Se a gente não prestar atenção àquilo que a cidade foi e àquilo que ela tem intenção, que ela pretende, vai se continuar batendo a cabeça. Essa cidade tem uma vocação para ser uma instância hidromineral, ponto. Então, em cima disso, vamos brincar. Eu acho que isso que o governo do estado está dando para a cidade, que é esse resgate dos prédios, essa coisa de trazer uma outra coisa que está na moda, que é essa tendência vintage de estar ressuscitando essas coisas mais do passado, trazendo, rolando, trazendo de novo, porque nada é tão novo que não possa ser reinventado, a real é essa. A instância vai continuar sem ter cara, que é aquela questão que todo mundo tem. Isso aqui é uma cidade que está ligada à educação, está ligada à estância, é um asilo. O que, que é essa cidade? Não, essa cidade é uma estância do mineral. Então veja, coloca o foco em cima disso, e em cima disso depois desmembra todo o resto. Eu acho que isso que é o mais importante, e tem espaço para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Acho que é isso. Queria informar os senhores e senhoras que quem quiser fazer questionamentos, que façam, inclusive, dirigindo a quem vocês querem fazer esse questionamento. A nossa servidora Lourdes está para vocês fazerem, já encaminharem aqui à mesa. Não havendo mais pronunciamento, nós vamos passar agora o pronunciamento dos inscritos. Convido Gisele Ferreira, da GSC Eventos Especiais. 10 minutos, por favor. Boa noite, mesa diretora. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar falando com vocês, amigos, companheiros, vereadores e amigos da área de cultura. É uma alegria mais uma vez a gente ocupar isso aqui para falar de um assunto tão importante. Gostaria de começar dizendo o seguinte: o Flipossos é a Feira do Livro, ao contrário do que se possa pensar, que é simplesmente um vento. Ele veio para ficar, e nós sabemos muito bem disso. É um evento que tem formado um público diferenciado. Poços de Caldas usufrui e aproveita da Feira do Livro nas suas mais diferentes atividades. E não é só Poços de Caldas, porque a Feira do Livro de Poços de Caldas é um evento de todo o sul de Minas e é o segundo evento maior de Minas Gerais. Portanto, ela tem uma significância bastante relevante e, ao contrário do que o Marcelo, com todo o meu respeito pelo trabalho que ele faz, pelo artista plástico que ele é, está, desculpa, equivocado nesse tipo de informação, porque a gente tem trabalhado exatamente num processo de continuidade, num processo sério, de compromisso, de responsabilidade e de fomentação ao livro, à leitura, porque sem leitura não existe educação, não existe cultura, não existe artes plásticas, não existe grafite, não existe dança, não existe música, não existe meio ambiente, não existe nada se a pessoa não ler. Então, a leitura é a base de qualquer processo de educação, desenvolvimento, cultura de um povo. E é nisso que a GSC acredita, tanto que nós já estamos com a Feira do Livro de 2012 praticamente toda pronta, toda formatada. Temos aí um dos maiores intelectuais do Brasil como patrono da feira ano que vem, que é o Antônio Cândido, e um dos maiores, uma das maiores personalidades pós-caldenses que será homenageado, que é o nosso queridíssimo Jurandir Ferreira, que é uma das pessoas que mais divulgou o termalismo, as águas e a fonte de água quentinha que a gente tem aqui, como você mencionou, e que é realmente uma grande alegria. Nós, além do Antônio Cândido, que é uma grande personalidade intelectual e que tem aí uma vocação, como também escritor, apesar de não ser escritor, é um crítico literário importantíssimo, ele também falará sobre Jurandir Ferreira e é um dos grandes incentivadores da Semana de Arte Moderna, cujo tema será abordado o ano que vem, os 90 anos da Semana de Arte Moderna em Poços de Caldas, que é assim, inclusive, que a gente está chamando, né? E aqui em Poços de Caldas nós vamos fazer uma revolução, realmente um trabalho muito expressivo, de âmbito nacional, para mostrar o que a Semana de Arte Moderna representou e representa na nossa cultura, como brasileiros, como povo, como pós-caldenses, como sul-mineiros. Enfim, é trazer essa cultura, porque tem muita gente que nem sabe o que significou e o que é a Semana de Arte Moderna no nosso país, um movimento tão importante. Marcelo, com certeza, como artista plástico, deve ter esse conhecimento e os demais da mesa também. Então, é um trabalho que a gente já está fomentando desde agora, já estamos trabalhando com isso. Vamos trabalhar com os nossos escritores, com as grandes personalidades que fizeram aí a grande virada, né, cultural, na Semana de Arte Moderna, todos esses aí que vocês veem, a Tarsila do Amaral, Diva Cavalcante, a Anitta Mafalte, Heitor Villa-Lobos. Vamos trazer um pouco desses grandes escritores brasileiros que são referência na nossa cultura para Poços de Caldas. Realmente vai ser um momento fundamental para Poços. Vamos trazer mesas redondas de debates com discussões importantíssimas em cima da Semana da Arte Moderna e todas as suas vertentes que serão tratadas aqui. O Stélio Marras, que vocês também conhecem, um escritor pós-caldense, um grande intelectual, está nos orientando e nos ajudando também nessa co-curadoria da Semana da Arte Moderna. E Poços vai ter o privilégio de receber grandes nomes e vamos trazer para cá essa cultura. E com certeza, muita gente de outros estados virão e contribuirão aqui com as suas presenças em Poços de Caldas. E a GSC, além da Semana da Arte Moderna, como a gente tem como intuito, realmente, um dos principais objetivos da Feira do Livro, do Flipostos, é exatamente a acessibilidade, a democratização cultural para todas as pessoas, tanto que o evento é aberto ao público, gratuito a todos. Procuramos, através desse evento, criar e apresentar outros tipos de culturas para as pessoas e pensando nisso, pensando numa abrangência maior de público, é que nós criamos esses ciclos que vocês veem, que os senhores podem ver, literatura, negócio, política, literatura, saúde, meio ambiente, esporte, música, tecnologia, educação, espiritualidade, gastronomia. Vamos lançar um festival voltado exclusivamente para as crianças, que chama-se o Flipocinhos, que é exatamente onde nós buscamos essa abrangência de um público cada vez maior nesse processo cultural que, infelizmente, a Feira do Livro tem proporcionado à nossa cidade, à nossa região, ao nosso estado, ao nosso país. A feira já está marcada para acontecer de 28 de abril a 6 de maio, na URCA, e já contamos com grandes parcerias, com grandes entidades envolvidas, que é a Câmara Brasileira, a Câmara Mineira do Livro, a Secretaria do Estado da Cultura, que inclusive se comprometeu, a própria Secretária da Cultura, estive com ela semana passada, se comprometeu a nos ajudar fazer com que as maiores cidades aqui da região se envolvam com a feira no sentido de fornecer vários livros para as escolas e para as crianças tenham disponibilidade, condição de adquirir livros na Feira do Livro. Essa é uma política que, infelizmente, nós não conseguimos ainda, apesar de estarmos indo para a 7ª edição, mas Poços de Caldas ainda não nos privilegiou com essa oportunidade de fazer o lançamento dos vales de livros. Muito embora a Prefeitura tenha sido parceira e é parceira nossa desde o lançamento desse evento, tem procurado nos ajudar no que pode, mas a questão do vale livre realmente é importante. Além disso, a gente tem uma ligação estreitíssima, que até o Giovanni citou, a questão das políticas públicas. A gente tem tido um relacionamento muito próximo com o Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura tem como plataforma de atuação, uma das principais plataformas de atuação da ministra Ana de Holanda, é o incentivo ao livro e leitura, e principalmente no incentivo às feiras do interior. Como eu disse, por um orgulho, uma satisfação nossa, a Feira do Livro de Poços de Caldas é considerada a segunda maior do estado, e o Flipós é considerado, por enquanto, o terceiro maior festival literário de Poços de Caldas. Né? A Flip de Paraty que se cuide. Eu acho que quando a gente, no bom sentido, claro, que eu acho que tem espaço para todo mundo, quanto mais feiras do livro existir, quanto mais festivais literários existir, quanto mais as pessoas tiverem contato com livros e com seus autores, mais nós vamos ter esse país diferenciado, com certeza, baseado na leitura e na educação e desenvolvimento intelectual. E como vocês podem ver, deixei para os vereadores, um catálogo do lançamento nacional do Circuito de Feiras do Livro do Brasil, cujo circuito Poços de Caldas está presente. Poços de Caldas hoje tem um reconhecimento, inclusive no governo federal, exatamente por causa da Feira do Livro de Poços de Caldas. A ministra Ana de Holanda, como eu disse, já tomou conhecimento, inclusive, do projeto, se dispôs a vir a Poços de Caldas ano que vem fazer a abertura, a própria secretária da Cultura, a Elaine Parreiras, e todas as entidades envolvidas, a Associação Nacional das Livrarias, o Plano Nacional do Livro e Leitura, a Fundação Biblioteca Nacional, meu grande amigo Galeno Amorim, que é presidente hoje da Fundação. Enfim, então a gente tem realmente procurado articular, viu, Giovanni? Não só a questão política local, mas toda essa política também de governo federal, de governo estadual, para que realmente o nosso produto, o nosso projeto cultural seja cada vez mais importante, não só no desenvolvimento cultural da nossa gente, mas como um grande produto cultural turístico da nossa cidade. E, ai, gente, eu fui passando aqui sem perceber. Como é que eu volto? Rapidinho, peraí. Bem rapidinho. Porque isso aqui acho que está no finalzinho, tá, pessoal? Aí. Isso eu já falei dos nossos ciclos, né? Os ciclos de literatura. E é importante que eu quero mostrar para vocês a virtuosidade, a importância disso. Por isso eu achei importante tomar hoje essa oportunidade aqui na tribuna para apresentar para os senhores, que eu tenho quase certeza que vocês não sabem a dimensão que o nosso evento tem alcançado no âmbito nacional. Isso são alguns poucos exemplos de mídia eletrônica que veicularam o nosso evento em sites de muita relevância, muita importância e muito visitados no Brasil, que é o site da revista Época, que inclusive colocou no índex da revista Época online um full banner, um banner da nossa feira. A EPTV, que deu todo apoio, o ano que vem inclusive estará conosco com set mesmo de jornalismo diariamente, como já fez esse ano, mas ano que vem ampliado. Isso vai propiciar realmente uma divulgação expressiva. A CBN, que é uma rádio super importante, a CBN Campinas, que divulgou não só no estado de São Paulo, mas aqui para nós também. E mídia impressa, todas essas revistas que vocês veem aí, revista Vogue, Terra da Gente, Direcional, História, enfim, todas também divulgaram esse evento no âmbito nacional, que é muito importante. E a nossa contribuição na cultura da cidade através não só da feira e do Flipós, claro que são eventos culturais, mas como eu disse, a cultura através do meio ambiente, a cultura através do estilo Jazz e Blues, que é um festival importante, que tem trazido um público muito diferenciado para Poços, a cultura do leite, a cultura do Natal artesanal, o prêmio Maiores Melhores e um evento que a gente vai lançar ano que vem, que é Congresso de Tecnologia e Informação. Tudo isso pensando sempre na cultura, na informação, na educação, no desenvolvimento das pessoas. E é isso, gostaria de agradecer a nossa mensagem final. Muito obrigada pela oportunidade. Marina de Andrade, Companhia Bela de Artes. Dez minutos, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade e estou aqui muito grata representando o Instituto Cultural Companhia Bela de Artes, ao qual eu sou presidente atualmente. Inicialmente gostaria de apresentar um pouco do Instituto, do nosso trabalho e mostrar para vocês que nós fazemos política cultural no Instituto, precisamos de ajuda para fazer o que fazemos, para fazer muito mais. Esse é o nosso intuito, fazer política cultural na plenitude que temos a possibilidade de fazer. O nosso instituto, a sede dele fica localizada na Rua Prefeito Chagas, no número 305, pilotis do edifício Manhattan, é onde estamos agora. O instituto ele surgiu inicialmente como uma ONG cultural, né, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e, na verdade, é uma associação de pessoas com finalidade comum, que é utilizar a cultura, utilizar a arte para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Fomos reconhecidos com o título de utilidade pública municipal pela Lei 7.812 de 2003. Temos título de OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Esse título ele é fornecido pelo Ministério da Justiça, e ele foi criado para facilitar a parceria entre as instituições e parcerias e convênios com órgão público em todos os segmentos, federal, municipal e estadual. E, como eu comentei, fazemos política cultural e acho que isso tem que ficar muito claro. A política cultural ela tem que saber o que se faz e para aonde quer chegar. Então, esse o que fazer é a nossa missão. A missão do Instituto Cultural Companhia Bela de Artes é promover o acesso da comunidade à diversidade cultural. Diversidade essa que eu vou apresentar a seguir. E a nossa visão, onde queremos chegar, o objetivo que queremos alcançar, é ser uma referência nacional em qualidade artística e em responsabilidade cultural. Aí nós temos as 5 unidades de atuação do Instituto. Temos a Biblioteca das Artes, Galeria Mário Segoso, Auditório Teatro Nicionelli Carvalho, Grupo de Teatro e Cursos de Oficinas. A nossa biblioteca está localizada na sede, foi inaugurada em 2008, tenho um carinho muito especial porque o projeto arquitetônico é de minha autoria. É uma biblioteca especializada. O que quer dizer isso? Nós temos publicações exclusivas de arte e cultura. Livros sobre teatro, dança, música, produção cultural, gestão cultural. Nosso espaço está aberto para acesso gratuito da comunidade e dos profissionais da área. De segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Também temos a possibilidade de fazer visitas monitoradas com escolas. É só agendar com antecedência. Temos projetos desse núcleo, como é o caso do Sarau de Poesia, que acontece todas as últimas quintas do mês, às 20 horas. Semana que vem temos um Sarau de Poesia, estão todos convidados. O acesso é gratuito, entrada franca, na nossa sede também. E as pessoas, eu acho que essa é uma questão muito interessante, você tem a possibilidade de se mostrar. É uma política cultural contínua, aberta, então nós conseguimos descobrir novos talentos. Você pode ir ler sua poesia, apresentar um texto, é a oportunidade de apresentar o seu trabalho. O espaço está aberto, inclusive para espetáculos de outros grupos. Por favor, é só nos contactar para estabelecermos uma parceria no nosso espaço. E também para a publicação de livros, quem tem livro na área e quer lançar o seu livro, fazer uma noite, tarde de autógrafos, é só nos contactar. Galeria Mário Seguso, que é um espaço destinado à exposição de artes visuais para artistas plásticos. É, o nosso foco com essa galeria é consolidar essa identidade, tanto nas artes plásticas, quanto em todos os outros segmentos da arte de Poços de Caldas, é discutir, né, as nossas imparidades, nosso cenário cultural, nosso patrimônio material e imaterial. E isso só é possível através da educação do olhar, né? Educação que vem através da troca, né? Ainda mais na área cultural, ela não é de forma alguma uma imposição, ela é resultado da troca realmente. E por lá já passaram muitos trabalhos consagrados, como é o caso do artista plástico vidreiro, Mário Seguso, do ano de 2008. Nosso auditório, como eu comentei, o Teatro Nicionelli Carvalho, possui 110 lugares, palco, proscênio, sistema de luz e som. É, nesse núcleo fica toda concentrada toda a área de música e cinema. Temos projetos cena aberta, temos projetos também luz, câmera e reflexão. Todas as terças-feiras, quem quer assistir a um bom filme, ter uma discussão posterior sobre esse filme, educar o olhar, todas as terças-feiras, às 20 horas, entrada franca também. E o encarte musical, né? Abrimos o nosso espaço para bandas e músicos que têm a música autoral. É toda a primeira quinta, às 20 horas. O curador é o Rodrigo Lee. E além de fazer espetáculos, de criar espetáculos, a Bela de Artes também proporciona oficinas em todos os segmentos. Oficina de dança, música, teatro, cursos, o curso livre de teatro. Temos um grupo de pesquisa, pesquisando e discutindo a arte. E, na verdade, eu acho que muitos de vocês aqui já conhecem o Instituto, e pelo nosso cenário aqui, às vezes eu dividi aí em três segmentos o convite que eu venho fazer a seguir. Na verdade, eu acho que temos que convidar a todos, inicialmente o cidadão, para que prestigie os nossos eventos. Afinal de contas, a finalidade do Instituto é pública. A finalidade do Instituto é você, cidadão. Fazemos tudo isso para que você esteja lá, para debater com você, para educar o nosso olhar e o seu olhar, para crescermos juntos através da cultura e da arte. O cidadão pode ir acessar através do nosso blog, aí nós temos o endereço, ciabeladeartesblogspot.com. Temos toda a nossa programação e realmente temos esse compromisso de política cultural, não só do Instituto, mas também da cidade. Lá nós fazemos divulgação, inclusive a divulgação dessa audiência pública aconteceu no nosso blog e na nossa rede social. O cidadão também tem a oportunidade de ser voluntário no Instituto. O Instituto Cultural, ele tem todos os segmentos dentro dele, ele funciona como uma empresa empreendedora em que a cultura é o foco. Então, quem quer ser voluntário, por favor, é um lugar onde você vai ter oportunidade. Gostaria de convidar a participar do Instituto também as empresas. As empresas são fundamentais nesse processo. Aliás, aqui eu vejo muitas pessoas do cenário cultural, gostaria de ter mais empresas participando, para elas saberem o que nós fazemos e como elas podem participar e associar a sua marca à cultura. O patrocinador, ele pode ser um incentivador. O Instituto tem um projeto aprovado na lei estadual, e também agora, na semana passada, fomos contemplados com um projeto aprovado na lei Rouanet. Então, a empresa, ela pode direcionar o seu recurso diretamente para o Instituto ou diretamente para um projeto da cidade. Ela vai saber onde vai ser aplicado, vai ter a sua marca associada à cultura e divulgada. Então, ele pode ser, sim, um agente cultural. E gostaríamos também de convidar a fazer parte do Instituto o Poder Público, no desenvolvimento de uma política cultural atuante, criando instrumentos para que tudo isso aconteça, ajudando o Instituto nessa missão e nessa visão. Eu acho que essa parceria é fundamental. O Instituto tem título de OSCIP, ou seja, está totalmente aberto a possibilidades de parceria. Estamos buscando isso e contamos com o Poder Público para poder criar um cenário efetivo, com poder legislativo e um poder executivo atuante. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada a todos. Obrigada. Pedro César Carvalho de Moraes, Corrente Cultural. Oi, todo mundo, boa noite. É legal estar aqui, super diferente para quem está acostumado a estar no palco pulando, gritando, né? Como vocês podem ver, eu não tenho experiência alguma nisso aqui, mas eu acho muito bacana a gente ter essa oportunidade de ter uma audiência pública evocando o tema cultura. Meu nome é Pedro, faço parte do Corrente Cultural, que é um coletivo de produção independente que atua desde janeiro de 2010 aqui em Poços. A gente tem um trabalho voltado para a cultura independente, e a cultura independente ela é o reflexo da queda dos mercados, né, dos mercados tradicionais, o mercado fonográfico, né, a partir do momento que as gravadoras elas não conseguem mais se manter no processo de alimentação que tinha de venda de disco, enfim, é um longo processo que culmina, né, nessa segunda década e desse século. Então é um momento muito novo que a gente está vivendo. É um momento onde a nova geração está se munindo de ferramentas, está se instruindo para buscar um espaço bacana. E eu acho que estar aqui na Câmara falando disso, né, de um tema de cultura, e tendo também a visão de muita gente, é um reflexo dessa nossa geração mais nova, né? Depois de tantos anos de ditadura, hoje a gente pode vir aqui e dar a nossa opinião, expor. Queria, antes de apresentar melhor o Corrente, dizer também a respeito dessa audiência, que até a gente fica muito lá no pé da Cissa, lá no Facebook, lá todo mundo aqui que tem Facebook adiciona lá o Corrente Cultural, mas eu acho que até, não sei se está todo mundo assim com o mesmo questionamento que eu, mas a gente veio para cá sem uma pauta definida para ser debatida, né? E eu acho que isso dilui muito a força que a gente tem se a gente juntar nossas opiniões, nossas ideias para debater alguns pontos. Então, eu acho muito bacana a gente ter, né, esse espaço de vir aqui e fazer dessa talvez uma primeira ou segunda vez, eu não sei se já teve aquela outra que tinha marcado. Então, ter essa primeira vez para a gente, cada um expor sua opinião ou o seu trabalho e nas próximas a gente ter debatido, né, ter pautas para vir debater. Eu acho que muita coisa do que a gente está falando aqui hoje tinha que ter um trabalho, inclusive da divisão de cultura, né, a Cris que tem um diálogo muito bacana com o pessoal aí, da gente criar alguns grupos de estudo para criação de pauta para a gente debater aqui e levar, né, ao conhecimento dos vereadores também, senão fica uma coisa, às vezes, muito dispersa. Bom, o Corrente, como eu disse, surgiu no começo do ano passado, janeiro de 2010, um pouco para remediar uma situação que acontece aqui em Poços. Todo mundo já ouviu falar assim: ah, Poços é um grande celeiro de artistas, Poços, né, tem excelentes músicos, mas não é bem assim que a coisa funciona, porque não adianta nada a gente ter um celeiro de artistas aqui e ter que todo mundo ir embora da cidade, né, e não enriquecer a cidade com o que faz de melhor, que é a sua arte, né, que é o seu trabalho diário em cima de um trabalho artístico, de um trabalho cultural. Então o Corrente ele vem não ser a solução disso tudo, mas vem ser um espaço onde o debate está acontecendo constantemente, seja presencial, seja pelas nossas listas da internet, onde acontece 90% da nossa movimentação, Twitter, Facebook. Então a gente não pretende ser a solução, mas a gente pretende trabalhar na articulação junto a outros parceiros, junto às ONGs, né, a sociedade civil organizada, as empresas e ao poder público também, para que a gente consiga ter uma oxigenação nesse cenário cultural aqui de Poços. É, só pontuando algumas coisas, no ano passado a gente conseguiu realizar mais de 70 shows de música autoral. Né, e se a gente parar para pensar, não sei se todo mundo aqui convive com o pessoal da música, mas a gente nunca teve um espaço para música autoral aqui em Poços que fosse sistematizado. Né, e de repente a gente conseguiu juntar um monte de gente que estava pensando parecido, estava sentindo as mesmas deficiências, estava falando que estava faltando as mesmas coisas, e conseguiu, sem dinheiro, né, que a gente não tem recurso, os recursos provêm de parcerias, mas juntando essa turma a gente conseguiu promover muita coisa. Né, se eu ficasse falando aqui tudo que rolou o ano passado, ia dar uma meia hora. Mas assim, falando do que está mais fácil, os shows foram mais de 70 shows de música própria, de repertório autoral de bandas daqui, bandas e artistas daqui da cidade e fora da cidade também. Mais de 15 workshops que tem, né, o intuito de trabalhar a base mesmo, de ir naquele cara que está começando a banda agora, mas não sabe fazer um release, né, não sabe o que é um mapa de palco, não sabe o que é um mapa de luz, e entendendo que ele não tem obrigação de saber, que quem tem que fornecer esse conhecimento para ele é um equipamento cultural. E aí, né, pegando o que o Giovanni veio falando, que faltam as políticas, né, as políticas culturais, que é o quê? Que vai na base, que vai conseguir identificar, mapear esses artistas, mapear o potencial de cada um e também saber o que dá para ser feito de ações com esses artistas. Eu vim trazer também algumas colocações a respeito da capacitação de profissionais para a área de cultura aqui em Poços. Né? Nós não temos cursos voltados, né, e específicos para a área, e eu acho que é um bom começo também para a gente começar a ter adolescentes saindo aí do ensino médio, optando ou tendo a possibilidade de optar por cursos de gestão cultural, né, ou cursos, né, para capacitar esse agente cultural. Nós estamos em diálogo com o pessoal do Instituto Federal Sul de Minas, levando essas ideias para eles, foi muito bem acatado. Então acho que todo mundo aqui que também sente falta de cursos nesse sentido pode estar procurando o IEF Sul de Minas para dar uma força nos projetos que a gente tem levado para eles dessa natureza. Outra coisa que a gente queria pontuar aqui é para que haja uma maior integração das secretarias com a Câmara, né, e com a Divisão de Cultura. A Divisão de Cultura, é até triste falar isso, mas não dá para fazer quase nada. Quando uma pessoa assume a Divisão de Cultura, deve ser o maior desafio do mundo, porque não tem recurso. Você tem 1 milhão de ideias, tem um monte de gente procurando, só que você não vai conseguir fazer nada. E aí acaba dando no quê? Aquele monte de gente vai acabar reclamando, né? Reclama, reclama, reclama. Isso vai afastando os protagonistas, né, os agentes menores da prefeitura. Acaba ocorrendo aquilo que o Giovanni também colocou aqui, desse afastamento. Então, acho que uma integração maior, né, que a divisão ela possa ter um respaldo dos vereadores, ter um respaldo das outras secretarias, eu acho isso muito importante. Eu achei muito interessante o que aconteceu na lei de incentivo esse ano, né, que houve um acordo, um decreto, no qual os projetos que foram aprovados, né, e não conseguiram a captação, a própria Secretaria da Fazenda fizesse esse repasse para os projetos. E isso a gente tem que pleitear para que vire uma lei mesmo. A gente não precisa também de ter só as empresas patrocinando, colocando o logotipo lá na marca, sendo que o dinheiro é da prefeitura. sendo que o orçamento é público, né? Precisamos também ter uma maior integração para que a gente tenha um orçamento, um recurso maior no orçamento anual, né? E para que seja debatido também o plano plurianual da cidade, para ver se tem planejamento de cultura a longo prazo para a prefeitura de Poços de Caldas. É, só complementando, nós estamos também com uma dificuldade, apesar de ter a URCA como, né, um espaço centralizador das atividades, mas a gente está tendo algumas deficiências na hora de realizar nossas ações, porque nem sempre a URCA é o local mais adequado, né? Às vezes a gente precisa de um espaço maior, ou às vezes um espaço nos bairros que seja mais adequado para essas ações. Então, assim, parabéns, Cissa, né, por chamar essa reunião aí, essa convocação. Dizer que o que a gente tem que falar, a galera da cultura tem que falar muito mais que 10 minutos, né? Então é uma coisa que a gente tem que debater o ano inteiro, mas que seja criado um mecanismo para que possa haver esse debate, esse diálogo, né? Então, se a Câmara, as outras secretarias, a Prefeitura der uma atenção maior, né, também ao que acontece na divisão e ao que a sociedade civil está propondo, está fazendo, acho que vai ter melhores resultados. Tem muitos temas a ser abordado, não vou entrar aqui nos outros, mas obrigado aí, que também o pessoal que venha possa colocar mais pontos, que venha a ter um debate mais à frente, aí, uma coisa mais crítica também. Valeu. Obrigada, Pedro. Agradecemos a sugestão aí da pauta, realmente interessante. Diego Belchior, de Ávila, Banda K2. Antes, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Flávio Henrique Faria, por motivos profissionais, e do pastor Valdir Sementilli, igualmente por motivos profissionais. 10 minutos, por favor. Acho que eu estou com tanta vergonha que eu não vou nem falar os 10 minutos, podem ficar tranquilos. Gostaria de agradecer realmente a Câmara, né, a Cissa, ter chamado essa audiência. Concordo com algumas coisas, né, que o Pedrinho falou, o Marcelo Buchala, sobre definir o que é a cultura para Poços de Caldas. Porque só assim a administração vai poder ter uns rumos melhores, né, para a gente. Bom, eu queria falar sobre a banda. A banda K2, ela tem 13 anos levando o nome de Poços para outras cidades, né? E eu queria dizer que falta apoio de Poços de Caldas para com esses artistas. Não só da música, né? A gente vê artistas do teatro também, né, que estão em redes de televisão de porte nacional, e creio que falta uma atenção a isso, uma conversa, porque normalmente... Nossa, eu estou com muita vergonha. Bom, eu gostaria assim, de falar sobre os equipamentos de difusão mesmo, né, da cidade, que os artistas possam reivindicar, né? Por exemplo, aqui falta um espaço. Por exemplo, uma concha acústica seria algo teoricamente simples da gente construir, né, da prefeitura fornecer para a cidade, e que poderia agregar muito aos artistas que têm vontade de mostrar o seu trabalho, né? Independente de ganhar cachê ou não, existem artistas que gostam de fazer aquilo pelo amor à arte. Isso, para mim, é a principal cultura, não com todo respeito aos eventos que existem, né, na cidade, mas para mim cultura é aquilo que agrega um valor autoral, né, em tudo mais, no que faz. Nesse quesito também do espaço que os artistas de Poços necessitam, por exemplo, as rádios, que são grandes difusores, né, de cultura, poderiam também dar um espaço aos artistas locais. Antigamente tinha, inclusive até na Rádio Libertas, a sala, né? Sala de visitas, né? Hoje em dia não tem mais, então a gente não tem para onde correr e pedir, né, um espacinho na mídia para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Bom, falar da Fundação de Cultura também, que eu, como artista, também participo do movimento cultural coletivo Corrente Cultural. E eu acho muito importante a criação da Fundação de Cultura para a cidade de Poços de Caldas. Mas eu creio também que seria necessário a fundação de uma, a criação de uma Secretaria de Cultura, porque a divisão de cultura ligada ao turismo, a gente vai ficar sempre fazendo eventos para o turismo e a verba vai sempre para esse lado. Então, falta um pouco aquela cultura que a gente estava, que o pessoal falou agora há pouco, né? E acho que é isso que eu tenho a falar. Eu estou com muita vergonha. Obrigada. Quero registrar a presença da vereadora, ex-vereadora Tita, e do nosso presidente da Condefat, nosso amigo arquiteto Osmero Pelignelli. Obrigado pela presença. Anésio Ananias Avelar, cidadão. Eu quero cumprimentar a Cissa pela iniciativa, a mesa, a todos presentes. Você comentando agora há pouco da criação da Secretaria de Cultura, eu que já estive à frente da divisão de cultura, eu tenho que relatar que às vezes nos sentimos impotentes pela nossa falta de autonomia. Uma vez que as ideias são muito grandes, queremos fazer muitas coisas, mas não temos autonomia para realizá-las. Então eu endosso a sua colocação, que eu acho que já está passando da hora e tem muito tempo, inclusive as cidades vizinhas, como Alfenas, Pouso Alegre e outras cidades já têm Secretaria de Cultura. Nós temos que ter autonomia para decidirmos as diretrizes. Por que eu falo Secretaria de Cultura e não como uma fundação? Porque eu acho que é onde que temos que discutir as políticas públicas de cultura. Então, quando é que nós vamos ter a coragem, ou o gestor vai ter a coragem para criar uma secretaria? Esse pode ser o início, né, dessa ampliação desse debate, dessa discussão. É essa autonomia que precisamos. Né? E que, como já foi colocado, né, aqui pelo Giovanni, já foi feita a crítica por várias situações que vivemos no dia a dia, né, como política de eventos. Né. Então, acho que é importante, né, eu já tive a oportunidade, quando na divisão de cultura está criando, né, assim, sendo um dos idealizadores da charanga dos artistas, daquele ônibus, né, que é a biblioteca, e também da criação do primeiro Fórum de Cultura. Eu acho que é fundamental, se queremos ampliar uma discussão, é fundamental que tenhamos fóruns permanentes, onde todos os segmentos têm oportunidade, democraticamente, estar discutindo, e certamente com um conselho deliberativo. Enquanto formos apenas um conselho consultivo, nós não temos autonomia, novamente. Sempre estamos a reboque de uma Secretaria de Educação, de uma Secretaria de Turismo, onde as prioridades são outras, e não é a cultura. E se nós acreditamos que a cultura é fundamental para a formação humana, um povo que tem cultura, certamente ele tem um diferencial. Ele tem uma outra maneira de ler o mundo, são outras linguagens. Isso a história mostra. Durante a Revolução, né, que nós tivemos de 64, se não fosse através da cultura, através da música, dos teatros, né, foi a maneira como, né, nós tivemos para expressar o nosso protesto. Então é importante que os gestores aprendam que a cultura é livre para se expressar todos os seus sentimentos, né, todas as suas angústias, né, como também uma nova linguagem diferenciada. Então isso é fundamental, como foi colocado pela Gisele, a importância da leitura. Então quando se fala em política cultural, aí eu pergunto, como é que estão os nossos bancos de dados? Quais são os nossos artistas? Como estamos nos organizando? Então quando se discute a política, você define os eixos, as diretrizes. Né? Nós fomos discutir a política cultural, nós temos uma escola de artes, o conservatório. Por que que esse conservatório não tem eleição direta como diretor, se as escolas, se tem uma lei orgânica, se lá é uma escola? Que formação de artista nós queremos nesse espaço? É fundamental. Às vezes tem muita gente lá estudando porque a mãe quer que o filho estude. E às vezes tem profissionais altamente gabaritados e sendo obrigado a dar aula para alguém que não quer nem estudar. E ao invés de gente que poderia estar desenvolvendo as suas potencialidades, que tem afim, não tem acesso ao professor, que poderia ajudá-lo muito mais. Que às vezes temos essas informações. Então, temos estruturas, por que não fazer uma parceria com o ENG e temos uma escola de artes plásticas, artes cênicas, de artes visuais? Poços de Caldas tem um potencial, tem uma estrutura. Por que não discutirmos mais, ampliarmos em regiões, centros culturais? Por que não? Por que não ter na Zona Sul um centro cultural de fato de formação de artistas? Nós vamos descobrir muitos talentos. Então, dos princípios básicos é o direito de ter acesso à informação. É o direito do cidadão. Qual é a política feita para a formação de público? Como que uma pessoa vai a um teatro se ele nunca teve acesso, se isso não faz parte da sua cultura? Como se ele não tem acesso, ele não tem recursos para estar pagando o ingresso? Então nós temos que pensar em políticas públicas, democratizando e oportunizando a participação da sociedade. Se nós queremos diminuir a violência, se nós queremos mudar a realidade, o olhar, a mentalidade de uma cidade, nós temos então que repensar as nossas práticas. Nós temos que pensar de uma outra maneira, fortalecer as bibliotecas, fortalecer as feiras, fazer parceria com aqueles eventos, com aquelas atividades que de fato fazem parte, né, que são necessários para a formação do povo de Poços de Caldas. Aí sim nós estamos abrindo espaço para estarmos discutindo a cultura em Poços de Caldas. Tem aí a cultura popular, as congadas, tem 100 anos. Né? Qual é o histórico? Ou seja, será que nós não estamos tendo a aculturação, perdendo a essência, o princípio? Como, às vezes, tambores com fibra de vidro, por que não resgatar, fazer uma pesquisa, dar um apoio, um incentivo para que a cultura não se perca? É claro que isso, às vezes, é inevitável pelas mudanças, né? pelos acessos às informações, mas é importante preservarmos aquilo que faz parte da nossa história. Se pensarmos o museu, se pensarmos os patrimônios históricos dessa cidade que a cada dia vem ao chão, qual a política que existe pública aqui para defender esses patrimônios? É claro que tem um jogo imobiliário que quer acabar com isso para levantar um prédio. Então a cultura é muito mais ampla do que nós imaginamos. Será que isso é importante para nós? Ou eu estou pensando só também, enquanto o artista às vezes está pensando só no seu grupo? Eu acho que nós temos que fortalecer todas as iniciativas. Temos que dar oportunidade a todos. Porque, como foi colocado, às vezes aqueles que são mais amigos do poder têm acesso. Ou às vezes a arte ela é importante como alegoria em determinados momentos. Então isso, se nós queremos fazer política pública, nós temos que repensar os nossos conceitos e as nossas práticas. E quando eu estava na divisão de cultura, eu era sempre colocado na parede, por quê? Afinal de contas, de que lado você está? Eu falei, do artista. Porque sem o artista não tem cultura. Então se nós não fortalecemos o artista, certamente nós vamos ter a mediocridade das produções culturais. Então, se nós queremos que ampliasse essa cultura, então nós temos que acreditar. Nada está pronto, a formação é um processo. Quando eu lutei para que a Telemig Celular voltasse em 2001, eu estava lutando porque eu tinha visto que no momento que os artistas tiveram acesso a oficinas, tiveram acesso a outros artistas de outros lugares, profissionais, a produção dos espetáculos foi radicalmente com muito mais qualidade. Isso ficou evidente da importância da integração. Qual a política que existe regional? Já foi tentado pelo governo do Estado, né, de criar polos culturais. Por que não integrar Varginha, Pouso Alegre, Alfenas e regiões onde os artistas aqui têm acesso nas outras cidades e vice-versa? Então, se pensarmos política, nós não podemos pensar só dentro do nosso mundo. A política é muito mais ampla. Então, nesse sentido que eu convido a todos, se nós não democratizarmos, enquanto estivermos pensando apenas no foco individualista, certamente estamos empobrecidos, porque a cultura ela existe por causa da coletividade. E é dessa maneira que eu acredito que nós podemos avançar no nosso processo. Muito obrigado. Registra a presença, diretor Jardim Botânico, João Neves, obrigado pela presença. Luiz Fernando Gonçalves, cidadão. Não se encontra. Passaremos agora ao pronunciamento dos vereadores. Primeira inscrita, Maria Cecília. Posso ver? Estou perguntando se não tem pergunta das pessoas. Sim, se tiver, pode ser uma solicitação de inversão lá atrás, lembra disso? Não. Mas se não houver problema, ok, melhor. Vamos passar então às perguntas escritas do público. Eu acredito aqui para Cristiane, não colocou. Cristiane, eu vou fazer uma. São quatro perguntas, mas você pode responder no contexto. O que se tem pensado sobre a inserção da cultura e das pessoas negras na sociedade? Existe um mapeamento dos artistas negros e das manifestações culturais deste segmento? Os artistas negros são convidados a participarem de eventos na cidade, mostrando sua cultura, independente de ser no carnaval ou na festa de São Benedito? Como é pensado dentro da divisão de cultura o mês da consciência negra, que é o mês de novembro? Então, são quatro perguntas. Eu acredito mais para você, Cristiane. Fique à vontade. Quem fez a pergunta? Pode responder aqui da mesa. Lúcia Vera, do Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei. Lúcia, nossa luta está sendo grande, inclusive, porque nosso maior objetivo é traçar essa política cultural. Se você perguntou todas essas perguntas, hoje está sendo feita? Realmente não. Quando as pessoas falam, quando a gente defende uma fundação de cultura e não uma secretaria, é exatamente para isso, para nós termos a liberdade de movimentar junto com os artistas a nossa política cultural. Hoje o departamento realmente ele é muito pequeno para atender todas as necessidades da cultura. O que nós podemos fazer, a gente tem feito, a gente tem apoiado diversos grupos. Corrente cultural é prova disso, que está sempre com a gente, o que a gente pode fazer por eles, a gente faz, porque nós sabemos que eles chegam onde o departamento não consegue chegar hoje. A lei de incentivo também é a mesma coisa. Hoje nós estamos trabalhando no fundo de cultura para que esse dinheiro venha rapidamente para as pessoas, para essas pessoas chegarem realmente hoje onde não, nós não chegamos. A Fundação de Cultura nos dará toda a autonomia para a gente pensar em todos os segmentos, porque ele vai ser gerido por nós, artistas da cidade. Então, hoje, nós temos essa política ainda? Não. Queremos chegar? Com certeza. Mas o Departamento de Cultura, o Poder Público quer, sim, trabalhar para que a gente deixe de ser um departamento e realmente vire fizemos um estudo a respeito de uma fundação, porque nós acreditamos que a fundação, com CNPJ próprio, a gente consegue angariar recursos rapidamente para suprir a necessidade dos artistas. Aí sim, com certeza, nós conseguiremos atender todos esses itens que foram nos perguntados. Ela faz aqui uma colocação também, aqui ela faz uma afirmativa: todas as escolas públicas e particulares da educação básica devem ensinar aos alunos conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras. Desde o início da vigência da Lei nº 10.639, em 2003, a temática afro-brasileira se tornou obrigatória nos currículos do ensino fundamental e médio. Temos um calendário afro-brasileiro com fatos importantes da nossa comunidade, que nunca é mencionado. Isso também é cultura. Você pode comentar. Com certeza é cultura, mas ele está dentro da grade da Secretaria de Educação. Então, tudo que nos é pedido, nós auxiliamos e ajudamos. Mas, infelizmente, na grade, nos conteúdos da educação, nós não temos acesso. Para Maria Lúcia Moscone, de Cassinha Lopes. Dona Maria Lúcia, com todo o meu respeito e admiração, não questiono a existência da ditadura ou não. O que eu sinto, sim, é que é um questionamento de inconformismo. Quando passa uma peça vinda de fora, a mídia se empenha em divulgá-la. Quando chega nossa vez, deparamos com a indiferença. Não conseguimos espaço para divulgar o trabalho dos artistas da casa. Por quê? Por que avalizar o ditado que santo de casa não faz milagre? Temos artistas excelentes. Só concorda que vai ao teatro para assisti-los. Não estou entendendo aqui o final. Só concorda que vai ao teatro para assisti-los e prestigiá-los? Ela que agradece. Cassinha Lopes. Maria Lúcia, fica à vontade. Olha, é um prazer. Eu gostei muito de vir nessa audiência pública. Em primeiro lugar, devo falar isso. Eu acho que nós tivemos alguns depoimentos aqui de muita lucidez, muita clareza. Eu acho que esse público... esses participantes diferenciados só vêm acrescentar para nós. Talvez a gente deva fazer mais desses encontros, viu, Cissa? Para a gente evoluir nisso. Mas, quanto ao artista de casa não fazer milagre, eu não acho que isso seja verdade. O artista de casa tem que batalhar mais para a ação dele aparecer, só isso. Acho que quando vem de fora, ninguém vem de fora sozinho aqui. Eles arranjam um agente cultural que vai fazer todo o seu processo de divulgação, tal, tal. Então, é essa que é a diferença. E nós aqui, eu acredito que a gente tenha que batalhar mais, mas eu acho que é perfeitamente possível e acho que a cidade reconhece os seus valores e está pronta para dar as mãos para vocês e para a gente seguir em frente. Valderes Medina, ela pergunta a Cristiane, ela está aqui representando, colocou Coral Camargo Guarnieri. A comissão de cultura que foi proposta para se definir as políticas públicas de curto, médio e longo prazo acabou sendo constituída? A comissão de cultura que foi proposta para se definir as políticas públicas de curto, médio prazo e longo prazo acabou sendo constituída? Ela foi constituída e ela está parada no momento, porque nosso objetivo é transformar o departamento, que é um desejo nosso, e da administração, numa fundação de cultura, e assim novamente retomar para que a gente continue com a comissão. Comunico aos senhores que continua nossa servidora para receber os questionamentos para a mesa ou para os vereadores. Agora, algumas perguntas a mais aqui para Maria Lúcia Moscone. Os recursos disponíveis para a realização do Julifest têm sido suficientes? quer responder uma a uma? Pode ser. Pode ser? Olha, eu não vou saber dizer, assim, em valores, hoje, o que foi destinado para o Júlio Fest. O que eu tenho a dizer é que numa cidade como a nossa, de 150 e poucos mil habitantes, os recursos da prefeitura devem atender a uma gama de necessidades da nossa população. Então, esses dias, até me disseram o seguinte, e que eu acredito piamente, que a população, e acho isso uma grande qualidade do pós-caldense. O pós-caldense é uma pessoa exigente em todos os setores, não é no setor cultural, não. Em todos os setores. Outro dia estavam falando em saúde que Poço de Caldas tem 3 raios-x para atender a população. Que Varginha tem um, que Pouso Alegre tem um, que não sei. Então, comparativamente com outras cidades, isso não, eu não estou falando de contar vantagem, porque isso vem dos governos, cada governo que nós tivemos foi fazendo sua parte. Nós atingimos um nível de evolução maior do que as cidades próximas a nós, ou esse número de creches, o número de bibliotecas, e, enfim, todos os valores que a gente analisar, a gente vê que Poços de Caldas tem um índice diferenciado. Com isso, com esse índice diferenciado, a nossa exigência vai ficando cada vez maior. É normal isso, é normal. Então, eu, como secretária de Turismo e Cultura, eu sempre acho que o orçamento para minha pasta é muito minguado, eu sempre brigo muito. Eu até digo para os prefeitos a que eu servi, o doutor Sebastião e agora o Paulinho, que eu olho minhas planilhas, eu não conformo de ser muito pouco. E eu até brinco, eu falo, olha, eu não sei mexer com dinheiro. Dinheiro é da prefeitura. Isso eu falo muito dentro da secretaria, lá para o meu controller. Falo, Luiz, você vê aí o nosso dinheiro. Se nós não tivermos, nós temos que pedir na prefeitura. Porque o dinheiro é um só. Eu brinco, ele só... Dona Maria Lúcia, que dinheiro é um só? Isso não existe, só na sua cabeça. Porque quando pedem que precisam um dinheiro de uma determinada ficha orçamentária para complementar um lugar que está faltando, eu autorizo, dinheiro é da prefeitura, dinheiro é do nosso coletivo, é do bem da nossa comunidade. Então, o nosso orçamento, tanto do turismo como da cultura, são orçamentos pequenos dentro da prefeitura. Mas eu, como política e participante do governo, eu entendo perfeitamente que são várias as frentes e várias atividades a serem contempladas, que é o que está acontecendo agora nessa administração, que as escolas não param de ser reformadas, tá, vem algum recurso carimbado, mas sempre a prefeitura tem que dar a contrapartida. Reforma um parquinho municipal, tem a contrapartida do município. Então, tudo isso são benefícios para nós, mas com ônus para a nossa prefeitura. Então, nós temos que ser reais e viver dentro do nosso orçamento, sempre brigando por alguma coisa mais, mas entendendo como são as coisas na administração. Por que os valores gastos com o Julie Fest diminuíram? Ah, porque o orçamento apertou. Nós estamos de cintos apertados já faz tempo. Então, diminui o orçamento disso, diminui de tudo. Não tem ninguém na prefeitura, nenhuma secretaria, nenhum órgão extrapolando os gastos. Nós não estamos nem chegando ao que o orçamento determinou, porque teve queda na arrecadação, teve alguns problemas, e isso reflete na administração como um todo. Então, isso são coisas normais que a gente tem que se adaptar, como é que é? Tem que ser igual casamento, ser feliz na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, e por aí vai. E temos que ter criatividade para superarmos a falta dos recursos destinados às ações propostas pela prefeitura. Ainda sobre o Julie Fest, por que houve redução no período da realização do Julie Fest? Não, a redução do período não houve. Foram muitos os grupos artísticos contratados, demos oportunidade para muita gente, tivemos atividades durante o mês inteiro e foi um sucesso, a cidade estava com todo o movimento e a nossa população curtiu muito a Júlio Ferch. Quais os valores gastos com a realização, que serão gastos com a realização da Festa UAI? Olha, a realização da Festa UAI, esse ano, nós vamos ter vários segmentos de recursos públicos sendo usados. O deputado Geraldo Tadeu conseguiu um recurso da ordem de R$150 mil no Ministério do Turismo. Esse dinheiro já está empenhado, então ele vai vir para nós. Hoje foi feita a licitação e esse recurso é para pagar a infraestrutura da festa. As barracas, o cercamento, os palcos, iluminação e som. Por sinal, a licitação foi feita, foi licitação presencial e o valor não chegou a esse total que foi destinado para nós. O valor foi menor, tanto que nós vamos ter que devolver o recurso para o Ministério do Turismo. Eu não lembro enquanto ficou, o Laê participou lá da licitação, assistiu a licitação. Tem um outro recurso, também da ordem de R$150 mil, que está sendo destinado pelo Grupo DME. Então, o Grupo DME está patrocinando a parte que diz respeito à contratação de artistas para a Festa UAI. Essa contratação de artista foi feita uma grade em comum acordo, foram consultadas muitas pessoas e definiu-se por uma grade dentro desse orçamento do DME. Temos um recurso que a Margarida Valente, que faz parte da festa, arrecadou através de uma lei de incentivo a cultura, né, na Festa UAI, estão fazendo toda a parte folclórica, mas ela não arrecadou muito. Ela teve uma verba aprovada de um valor mais alto, mas ela conseguiu arrecadar R$35 mil do grupo DME. Então, vocês estão vendo que o dinheiro vai vindo todo do setor público. E a Secretaria de Turismo vai ter uma despesa na contratação dos artistas locais, de inúmeros grupos dos Caiapós, da Congada, das Folias de Reis, e não lembro o que mais, é tanta coisa na festa, da divulgação, a folheteria, isso aqui que vai girar em torno de R$60 mil. Então, esse valor da licitação que vem do Ministério do Turismo foi a menor. Então, nós vamos devolver. Mas é o custo de uma festa grande como a Festa UAI, e eu acho que esse ano ela vai estar bem resgatando esse espírito da criação da festa com a inserção da Margarida, e vai ser de bom tamanho e vai ser muito bom para as entidades que estão lá participando e para a nossa população. A última pergunta, não se identificou a pessoa. O que tem em programação para o Natal? Olha, a programação do Natal, o Natal Encantado, que é uma marca da cidade, que já foi registrado com esse nome, por enquanto existe uma comissão responsável pela organização do Natal, eu até faço parte da comissão, mas eu ainda não sei dizer para vocês a programação exatamente o que irá acontecer. A primeira-dama se envolve diretamente na realização do Natal Encantado, que eu acho que é muito positivo para a cidade. Mas a programação não vai ser nada diferente do que aconteceu nesses anos anteriores. Natal é festa de luzes, de muitos corais, né, Valderia, se apresentando pela cidade. Então, eu acredito que a programação vai nesse sentido. Agora é mais uma sugestão. Ah, eu vou passar. Você quer complementar alguma coisa, Cristiane? Quero. A respeito do Júlio Fest. Júlio Fest, sim, foi desenvolvido com um dinheiro baixo, com certeza. Porém, eu acho que o objetivo hoje do Departamento de Cultura não é brigar simplesmente por um Júlio Fest, mas por uma política cultural, sim, a longo prazo. Da forma que todos falaram, nós concordamos e eu acho que estamos na hora de recomeçar. Recomeçar como? Com uma outra cara para a cultura, sim. Eu acho muito importante essas audiências, inclusive, repito novamente, nós temos que praticar isso, porque é junto que nós vamos conseguir, sim, transformar toda essa política cultural no que nós queremos, no que nós visamos. Poços é rico com artistas, nós temos diversos artistas, temos respira, né, cultura Poços de Caldas. Só que, infelizmente, eu acho que é muito claro também, aposto para vocês também, que nós, muitas vezes, não visamos uma política cultural a longo prazo, mas sim no que me incomoda hoje. Agora, se é um Júlio Fest que não tem dinheiro, realmente não teve. Mas se eu trabalhar numa política cultural, que nós juntamos forças e conseguimos fazer com que a cultura seja independente, ela esteja além de qualquer política, de qualquer politicagem, nós conseguimos sim fazer cultura. E o importante é, o poder público está aberto para isso, ela nos deu toda a autonomia para que a gente trabalhe com vocês. Então, todas as vezes que eu falo com o prefeito sobre política pública, ele fala, cadê os artistas? Tracem o que vocês querem para a cidade, que com certeza nós vamos fazer. Inclusive, a fundação partiu desse momento. Então, o Júlio Fest teve dinheiro, não. Mas precisamos recomeçar e precisamos pensar em algo a longo prazo. Por quê? Precisamos capacitar as pessoas para que ela entenda esse processo, porque hoje eu sinto que nós não estamos preparados ainda para entender o que é realmente essa política cultural a longo prazo. Muitas vezes pensamos sim a longo prazo, mas no que vai satisfazer o nosso grupo e não uma cidade. Então o departamento hoje precisa ter condições, e é disso que nós estamos batalhando, para instruir nossos artistas, dar condições sim de trabalho, capacitá-los e aí sim começarmos a falar numa política a longo prazo e defendemos o que nós acreditamos. Elson César Bezerra, da OAB, 25ª Subseção Poços de Caldas. Aqui ele está fazendo sugestões dirigidas à Câmara Legislativa e à Secretaria de Turismo. Primeira sugestão é o mapeamento, articulação e construção da rede local de cultura com órgãos governamentais e não governamentais e elaboração de uma cartilha constando todas as informações dos órgãos culturais locais. Segunda sugestão, Conselho Municipal Deliberativo, tendo em vista que os conselhos municipais são os locais para discussão e implantação das políticas culturais conforme dispõe a legislação vigente. Terceiro, iniciativa de realizar uma capacitação destinada às empresas locais e aos artistas para divulgação e conscientização da legislação municipal, estadual e federal de incentivo à cultura, inclusive com mapeamento das entidades de artistas, com projetos aprovados pelas leis de incentivos e das empresas com potencial para incentivos culturais, e que a capacitação seja realizada nesta casa legislativa. Para a parte da ata da audiência pública, encaminharemos também uma cópia para a secretária Maria Lúcia Moscone. Diego Belchior de Ávila, banda K2, ele está apenas complementando, quer complementar aqui as palavras do Anésio, e ele diz o seguinte, é necessário o mapeamento dos artistas da cidade, sim. Graças à aprovação de um projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o coletivo Corrente Cultural está executando um mapeamento, capacitação e divulgação dos artistas. Ao final deste projeto, entregaremos todos os dados para a Prefeitura para que a mesma tenha o conhecimento da demanda cultural artística da cidade. Essa é a forma que nós trabalhamos pensando numa construção coletiva e pensando em vamos fazer juntos. Coletivo Corrente Cultural. Fazer algum comentário, Cristiane? Esse trabalho que o Corrente está fazendo, eles estão fazendo sim através da Lei de Incentivo Municipal. Então é a Lei de Incentivo que está dando estrutura e colaborando pra, e eles também com a gente, com certeza, para chegar nesses bairros e fazerem todo esse mapeamento. Mário Damião, Grupo Concepção Urbana. Está dirigindo a pergunta à diretora de Cultura e também aos vereadores aqui presentes. A atual gestão de cultura sabe como está a situação da cultura hip-hop da cidade? Sabe que tem grupos de dança e música participando de programas de TV em nível nacional? Que tem, entre aspas, entre parênteses, existe o grupo Concepção Urbana que foi selecionado para fazer parte da delegação brasileira para representar o país em evento mundial em novembro de 2011 e atua em projetos nas escolas estaduais, beneficiando cerca de 150 adolescentes? Recentemente, em julho, fui buscar uma data na URCA para dezembro e disseram-me que não havia, que havia algumas semanas reservadas para espetáculos de fora e que são pagos. Será que foi por isso que o grupo, o Clanos, creio se eu falei errado, está certo? Grupo, o Clanos teve que lançar seu CD em uma segunda-feira, única data que havia? Será que realmente estão olhando para a cultura hip-hop da cidade? O Grupo Concepção Urbana, que é um instituto, tem projetos aprovados na lei estadual e federal. Rouanet, por que não aprova no município? Tudo isso não é contraditório? Algum vereador se dispõe a responder, vereadora Cissa? Eu me disponho a responder dizendo para ele que é lamentável essa situação, né? E a gente já vê isso há muito tempo. Complementando, eu acho que precisamos ver essas propostas realmente e eu fico frustrado, viu, Mário, de uma audiência pública nesse porte, né? Várias pessoas foram convidadas, inclusive nós tivemos até o começo de uma prévia dessa reunião, tiveram pouquíssimas participações, né? E nós não conseguimos avançar porque parece que vai esvaziando, porque as pessoas se sentem intimidadas ou porque as pessoas querem imediatismo. E a Cristina falou isso e eu não concordo com você, apesar de discordar de um tanto de outras coisas que você falou aí, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a esquecer um pouco o passado e começar a pensar daqui para frente, de planejamento. Quando o pessoal fala do Júlio Fest, eu falo e concordo com eles. Por quê? Porque se resolve naquele momento o que às vezes as pessoas já estavam predispostas a fazer. Essa questão da única não é o Mário só que já me disse, várias pessoas já disseram que chega lá não tem horário, porque tem outras pessoas que têm outros interesses que já estão na frente, né? A gente entende claramente que precisa também trazer pessoas de fora para estar fazendo o teatro, que também é direito. Mas a gente precisa começar, eu acho que a partir deste momento, esquecer um pouco o que passou e começar a construir um livro novo, escrever uma história nova. Porque senão a gente vai começar a ficar lamentando o que passou. Eu não quero mais ficar lamentando o que passou. E eu fico muito preocupado quando se fala, ah, porque não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para outras coisas que não são prioridades. Então a gente tem que começar a pensar a prioridade. A nossa prioridade é divisão de cultura, é políticas públicas de cultura. Então vamos sentar. A minha proposta é que a gente saia daqui, né, extraoficialmente, com uma comissão, né, que independe dessa audiência ou de não, né, presidente, vereadora Regina, demais vereadores, que nós vereadores estamos aqui à disposição. Mas a gente começar a pensar, em conversar, a discutir, a promover, a ter propostas. Hoje eu achei que ia ser discutido aqui pelas pessoas a lei de incentivo, a dificuldade das pessoas estarem recebendo, buscando seus recursos de lei de incentivo. Porque isso foi uma das queixas, Né? As pessoas às vezes conseguem a lei de incentivo, mas não conseguem o incentivador. Achei que isso era uma das discussões. Então, não precisava de uma pauta, porque eu acho que como é uma audiência pública e as pessoas já sabem o que elas querem, né? Não seria eu, vereador, e eu acredito que nem os outros vereadores, que queríamos pautar no sentido de dar um direcionamento, porque eu acho que isso é uma audiência. As pessoas vêm e colocam suas dúvidas, seus anseios, né? Suas dificuldades para a gente discutir, né? A lei de incentivo, a fundação cultural, se é ou não é, porque até agora esta vereadora não sabe. Porque nós, vereadores, não recebemos o projeto de lei. Então, quando as pessoas procuram a gente não tem como dizer porque foi feito um projeto e eu não sei se realmente aquele projeto vai ser encaminhado para a Câmara com todas aquelas sugestões. Né? Vamos começar a discutir? Vamos começar a pensar a cultura daqui para frente? Planejar. Porque esse negócio de imediatismo, de resolver as coisas de última hora, não dá mais para continuar. Passo a palavra ao vereador Marcos Eliseu Toni. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-la, senhora presidente, pela maneira que tem conduzindo com brilhantismo essa audiência pública. As últimas duas se desvirtuaram muito do que o regimento prevê e a gente se perdeu na conversa. Queria lhe cumprimentar realmente e parabenizá-la. Obrigada. Segundo, cumprimentar a vereadora Cissa pela ideia e a dinâmica do grupo de todos que se manifestaram aqui. E neste minuto apenas vou falar em cima da pergunta. Eu acho de que as coisas passam e acaba se desencaixando de algo que o Giovanni falou. Há uma ação governamental. Há. Parece que termina ali. O governo perdeu a eleição, o que entra depois... Parece que ele está descobrindo o Brasil. Nada para trás aconteceu, nada existe. Toda a conversa que houve até então é sepultada. O patrimônio agregado das conversas nossas morre naquele minuto. Aí o inventor da roda começa tudo de novo. É uma batalha. Isto acaba implicando em algo que o hip-hop se chama. Movimento hip-hop. Eu me surpreendi positivamente quando fui convidado na eleição passada a prestigiar o movimento hip hop. Me surpreendi com o número de pessoas. Quando cheguei no movimento eram 500 pessoas. Bem, o disse durante a sua fala, Marcelo, é movimento, é ação. Coisas que não entendemos como cultura hoje, daqui 5 anos nossos filhos estarão praticando como cultura. Então, o movimento é muito mais rápido do que o dinamismo da máquina operacional governamental. Quando tive a oportunidade de ser secretário de turismo, agreguei na secretaria, a pedido próprio meu, da divisão de cultura, porque ela estava um pouco perdida e sem a devida importância na secretaria de educação. Criamos naquele momento, a pedido extraoficialmente, não foi oficial, Câmara de Cultura. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar, e a Câmara de Cultura pôde, durante todas as segundas-feiras, debater durante quase 1 ano todos esses movimentos. Naquele minuto se decidiu que o aparelhamento, tido como próprio municipal, Termas, Palace, Urca, Barracão, o Casarão do Country Club, Museu, seriam usados única e exclusivamente a priori para desenvolvimento dos nossos artistas. Passo importantíssimo dado. Foi tão importante que até entre nós estabelecemos uma graciosidade para esses movimentos e uma paga de 10% para aqueles chamados como eventos. Isso tudo foi uma página virada assim que a administração mudou. Morreu a ideia. Naquele ano ainda, quando praticamos a Festuai, criamos o palco 2 para os artistas locais e quase todos se apresentaram. 5 minutos, 10 minutos era a oportunidade que o poder público estava dando no primeiro minuto. Aumentou, depois diminuiu a intensidade, acabou, voltou, acabou de novo. Então eu acho que o aparelhamento de próprios municipais, As festas e os eventos, com a titularidade, o adesivo, o timbre do nosso município, deveriam oportunizar o artista local. O artista local, como nós aqui não temos reconhecimento dentro da banda K2. Temos que elogiá-lo, por dizer assim, da sua vergonha, mas foi muito ímpar, muito importante e até contagiante para a gente. Vocês são um orgulho para a gente. Mas tem gente que talvez não nos conheça, como muitos dos que estão aqui não conhecem o critério das nossas águas, cultura das nossas águas. Então há, de repente, uma batalha acontecendo, silenciosa, e que a gente não se dá conta de que o movimento é muito mais amplo, muito mais abrangente do que o poder que o município tem de atender. Acho importante, como a Nésia Velar falou, de nos aparelharmos, reuniões constantes, e que a gente possa criticar qualquer tipo de governo que venha atrapalhar, isso sim é a palavra, aquilo que nós temos como evolução, que é a nossa discussão no cotidiano. A gente tem uma discussão e de repente a gente vê tanta gente importante fazendo parte desse movimento aqui, e o que a gente pode dizer, as palavras que eu posso dizer aqui, é que parece que somos todos órfãos neste minuto, à procura de paz, a adotar aquilo que nós temos como arte, como valor interno, intrínseco nosso. As pessoas de repente não dão esse devido valor. É, falando do movimento hip hop, era algo que na minha ignorância, que de repente meu lado é mais sambista, descobri naquele momento, e aí como político descobri que eu tenho que me atualizar cada dia, porque se a gente não atualizar a gente fica retrógrado, as coisas passam, a gente não se dá conta que ficou desatualizado. Então eu acho que o município só poderia encaixar e concluir oportunizar os nossos artistas locais, os próprios municipais, em detrimento de outros. Isso já houve no passado, não houve tantos problemas, algumas pessoas questionaram, algumas pessoas se insurgiram contra a gente, mas o real valor do nosso artista começou a aparecer. Cristiane, respondendo aí. Almário. A URCA realmente ela está sendo muito usada, inclusive por conta de todas as reformas que estão sendo feitas. O Mário teve lá uns 15 dias atrás, né, Mário? E realmente nós não conseguimos atender de 15 dias para frente. Só que eu discordo do Mário, quando ele diz que está reservado para pessoas de fora. Tá não. Tá, nós, tá reservado sim para artistas, para as coisas que acontecem em pós. Se já está agendado, nós não temos como tirar a agenda. Agora, o que eu sugiro é que nos procure de novo. Nós temos data, sim. Inclusive, você ficou de me procurar para a gente resolver esse teu problema. Mas eu sugiro, inclusive, os artistas locais que já façam, previa sua agenda durante o ano todo, porque chegando nas nossas mãos, claro que nós vamos dar prioridade para os artistas locais. Agora, como foi há 15 dias, nós não conseguimos resolver teu problema assim rapidamente. Mas, como a gente, acho que o Gustavo já tinha falado com você, entendeu? Traz a sua agenda, vê o que, que vocês precisam, já marca, já nos dá tudo pronto, porque a gente vai fazer isso tudo. Esse ano, todos que nos procuraram, tá? Menos que não fosse uma atividade cultural. Eles que foram com ofício, tudo bonitinho, porque as pessoas falam que não conseguem na agenda, mas não mandam ofício, não falam com a gente e falam que não é o caso do Mário agora, mas isso acontece. Então, registre isso, porque todos que nós temos registrados, nós atendemos esse ano, tá? Pode não ter atendido num domingo ou num sábado, que era a data, mas nós tínhamos e conseguimos fazer o encaixe. E eu te aguardo lá para a gente ver como que a gente vai resolver essa situação. Xane, só perguntando dentro dessa pergunta, existe um protocolo de um artista que vai lá, recebe um protocolo de que ele fechou a data? Ele faz um ofício, né? Ele faz um ofício e agendado ali o Gustavo, ele dá um ok e retorna para esse artista, que a data realmente foi aprovada ou não. O que a gente não, vamos supor, se dois artistas pediram a mesma data, a gente verifica pela ordem de chegada. Ah, tá. Por data. É porque tinha que ter um protocolo para as pessoas terem um comprovante que entregaram um ofício. Isso. O comprovante é o documento que o Gustavo retorna para essa pessoa. Aí a gente retorna e ele fica. E quem vai lá, com certeza, recebe esse protocolo, tá? Se o problema é o protocolo, eles recebem sim. E nós temos atendido todo mundo que tem chegado. Temos aqui mais uma pergunta para Maria Lúcia Moscone, do Pedro César Carvalho de Moraes, que ocupou a tribuna, né? A secretária comentou que a Sinfonia das Águas é o orgulho da cidade. Mas você não acha que isso é devido ao grande investimento? A verba da Sinfonia dividida em projetos menores, mas com continuidade ao longo do ano, não surtiria maior efeito, tornando muito mais artistas, abre aspas, orgulho da cidade? Certamente isso integra melhor cultura e turismo, priorizando a população. Maria Lúcia. Pedro. Pedro, né? Você... É Pedro. Ah. Não, eu acho assim, não é só a Sinfonia que é orgulho da cidade, não. Aqui nós somos muito orgulhosos. Nós ficamos felizes porque a energia elétrica gerada na nossa cidade é nossa. Então nós temos muitas razões para ter orgulho. A Sinfonia foi um evento marcante. Eu acho que a gente lutar contra a Sinfonia não leva a nada. O bom é a gente conseguir outros recursos, batalhar para que as coisas aconteçam, sejam coisas de qualidade, eventos importantes. E eu acho que a cidade comporta todo tipo de envolvimento assim. Para o turismo, a Sinfonia foi muito boa. Para a cultura, nós podemos mostrar uma orquestra que já existia, que já tinha sido criada. Aqui em Poços de Caldas, até eu acho interessante fazer essa pontuação. Eu não vejo esse fato de vir um prefeito, depois vir outro, e daí acaba com o que foi feito. Eu acho que aqui não existe. Até é uma coisa que nos surpreende muito, de Poços ter se diferenciado como uma cidade que sempre teve homens responsáveis no poder público e que um dá continuidade na atividade do outro, independente de partido político. O embate político é feito antes da eleição. Depois da eleição terminada, nós temos que pensar no bem-estar da nossa cidade, da nossa coletividade. Então não existe isso da gente falar nunca antes nesse país aconteceu isso. Isso é lorota, porque muita gente fez com que a cidade se tornasse melhor. Cada um contribuiu como pôde. Então eu acho que isso que é importante, até nisso Poços de Caldas é diferente dos outros lugares. Agora, uma coisa que você tinha falado, da concha acústica, de fazer uma concha acústica e tal, nós vamos ter um centro de eventos em Poços de Caldas. Quer dizer, está demorando muito para sair esse centro de eventos, mas tem que sair, não é que está demorando agora, não. Esse centro de eventos é uma aspiração da cidade há muito tempo. A cidade clama por um centro de eventos. O que é esse centro de eventos? Porque eu acho que nós também, viu, senhores vereadores, junto com o pessoal do Condefact, nós temos que pensar no uso do Palace Cassino. Isso aí como uma atitude suprapartidária, uma atitude da comunidade, porque todos nós que estamos aqui lembrando que teve forró no Palace Cassino, tinha os grandes bailes de carnaval, mas quando os bailes ainda eram... era a cidade menor. E depois a cidade cresceu e continuamos tendo bailes de carnaval no Palace Cassino, que não é lugar para ter esse tipo de evento. Então, eu acho que tem muita coisa que a nossa comunidade precisa mesmo se dar as mãos, contar aqui com os vereadores, que são os representantes do povo, e fazemos uma coisa que seja o melhor para todos, para o nosso município. Eu falo muito, viu, gente? Eu vou parar, senão eu estendo, viu? Marcelo, quer fazer um comentário, Marcelo? Eu estou em Poços desde 1996. Quando eu cheguei aqui, vamos começar a falar de datas e prazos. A Maria Lúcia falou de mudanças e transformações. Quando eu cheguei aqui, a divisão de cultura era uma pessoa só, Fernando Friso. Depois, naquele mesmo ano, no ano do Geraldo Tadeu colocou a Margarida Valente. Depois da Margarida Valente foi o Anésio, depois do Anésio veio a Flávia, depois da Flávia veio a Valderez, depois da Valderez veio a Cristina. E com isso eu acho que a divisão de cultura conseguiu se entender como entidade. Embora ela tivesse atrelada o tempo inteiro a alguma outra secretaria, que esse é o pior equívoco de todos, sempre foi, o que acabou acontecendo com a cultura? A cultura não tem objetivo. É aquilo que eu falei, a função única da cultura é cumprir, junto com a divisão, sendo divisão de onde ela estiver, aquele calendáriozinho pré-estabelecido. Eu não consigo ver dentro da cultura um pensamento contemporâneo que é aquilo que o Mário falou, movimento. Cadê a pesquisa dentro dessa cidade? Cadê o incentivo ao novo? O que ele faz é tão complicado quanto o que eu faço. Por quê? Porque você pega por uma seara que é contemporânea, que é você pegar o seu trabalho e transformar o seu trabalho em crítica, você está criticando o seu social, você está criticando o seu entorno, e infelizmente a cultura da cidade está atrelada, não é só uma questão de estar atrelada a evento cultural, a evento, não é uma cultura de evento, porque eu acho que nem isso por aí vai, porque quem cumpre esse papel é o turismo e cumpre bem e faz a sua parte. O que eu acho que falta é a nossa cultura ter consciência de que ela tem que deslanchar. Eu não estou preocupado porque eu faço a minha parte, eu sei as cambalhotas que eu dou para conseguir fazer o meu trabalho. O Giovanni sabe, o Mário sabe. A gente dá nó em pingo d'água e ainda sapateia em cima e faz o negócio virar. Agora, se a gente que é da iniciativa privada, sem dinheiro, consegue, acho que com um pouquinho de esforço a gente consegue puxar da iniciativa pública esse desenvolvimento, ainda mais porque a gente tem coisas nessa cidade que não tem. Você está ali com o João Neves, que tem um horto florestal que ninguém coloca ele na área cultural, e ele é. Ninguém fala do Jardim Botânico, né? Você não existe, né, João Neves? Você nem está lá, né? Acabou, não tem. Você, as pessoas, a gente não olha para outra escola, para a gente não olha para o Pereira do Amanhã. Hã? Tá, a gente não olha para o Pereira do Amanhã e vê que ele está prospectado, está expressando, continua levando cultura para fora. Então a gente tem que prestar atenção que não é tão fácil assim, né? É um pouquinho mais, a gente está esperando realmente um pouquinho mais. Seu comentário, então, Giovanni. Em cima do tema, por favor. Me preocupa um pouco, Maria Lúcia, quando você fala, quando eu escuto a Cristiane falar, quando eu escuto as pessoas. Me parece, pela fala, que está tudo certo. Que existe uma justificativa, e está tudo certo, que é por aí mesmo, que é como a secretaria ou como a prefeitura atua, é por aí mesmo. Quando justifica que, bom, não é bem assim, é assim, não, a gente vai ter uma coisa. A proposta das políticas públicas é uma discussão permanente, não para justificar o que foi ou o que não foi, e sim para propor planejamento do que vai ser. Porque ficar nessa justificativa, não, a gente vai ter um centro de convenções, não, a gente tem uma agenda que não é isso a proposta de uma audiência pública. A proposta é o que vamos fazer para que isso não seja assim. Para que a gente não tenha essa reclamação lá do pessoal, não sei de onde, que não consegue, ou que não tem lugar, ou que não tem dinheiro para publicar o livro. Não é isso. Cultura é muito mais do que isso. Isso é pagar, isso é bobagem. E quando se fala de uma fundação pública de cultura, aonde atrelado a uma empresa que ainda que seja pública, e tira a responsabilidade do poder público de fazer a gerência ou a gestão da cultura e transfere, do mesmo jeito que tentar transferir quando criou-se o Instituto Moreira Salles, e falou, não, a partir de agora nós estamos satisfeitos, estamos supridos das ações de acobertar ou de acolher a cultura, e transferir para o Instituto Moreira Salles, eu não preciso fazer mais nada. E agora, quando eu enxergo isso, o poder público se eximindo de ser o gestor direto, de definir as políticas, de discutir com a Câmara, de discutir com a população, e transfere isso para uma fundação, não sou contra a fundação. Acho que tem que ter uma fundação, é uma empresa. nós temos diversas empresas que têm suas fundações culturais, mas que têm como objetivo gerar responsabilidade social, responsabilidade cultural, gerar as responsabilidades da empresa daquilo que ela tira da gente mesmo. Agora, o poder público tem que ser o gestor. Ele tem que definir, pegar a rédea na mão e definir para onde vai aquilo que nós definimos nas audiências, nas conferências, priorizar as ações. E eu falo sinceramente, nunca se fez uma discussão sobre o que queremos de verdade. E quando foi feito a primeira conferência, a segunda conferência, pegaram tudo e engavetaram quando não jogaram no lixo. Cristiane, Maria Lúcia, vocês receberam um relatório que eu fui na Conferência Nacional de Cultura? Vocês receberam um relatório de quais foram as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Cultura para a cultura no país como um todo e postos dentro? Você recebeu esse relatório? Você recebeu, Cristiane? Então, o que aconteceu? Eu entreguei na mão do prefeito, como entreguei na mão do Paulo Tadeu da outra vez, e simplesmente foi engavetado. Eu estou aqui com as diretrizes, vou deixar para quem quiser, vamos anexar na Câmara, na ata da audiência pública da segunda conferência nacional, na segunda, tem no departamento, mas eu duvido que isso daqui que está aqui como diretrizes tenham sido, no mínimo, trazido para uma nova discussão para se transformar. Quando se olha isso daqui, a Fundação de Cultura teria tido um outro tipo de discussão, porque aqui a diretriz é bem outra. Traz a responsabilidade do poder público, não transfere ela para uma empresa. Então, eu acho que isso é muito mais do que ficar aqui apresentando o que eu faço, o que eu não faço, o que eu tenho data, o que eu não tenho. É a longo prazo, não é a minha data no final do ano. E sim, o que vai acontecer daqui 10 anos com a cultura de posse? A diretriz de uma conferência dessa é para definir diretrizes para o futuro, não para ficar discutindo coisas individuais. Eu falei como é o nome do senhor? Anésio. Seu Anésio falou, eu comentei com o Giovanni aqui, que eu achei as tuas colocações muito claras. Foram muito claras, muito, assim, muito boas, mas utópicas. Eu falei isso com o Giovanni aqui. Utópica por quê? Porque o que você falou ali é tudo que a gente quer. Nós queremos isso. Mas daí o Giovanni me disse, artista é utópico. E tem que ser. O poder público é que tem que pôr o pé no chão. Porque artista lida com utopia, né? É com perfeição, com tudo que o coletivo quer. Nós queremos essas coisas todas. Então, eu acho que a discussão, viu, Cissa, foi super válida. Eu acho muito bom. Eu acho que é um caminho. Uma coisa que eu tenho que falar, eu quero que vocês saibam direitinho, é que muitas vezes os artistas também não caminham sozinho com os próprios pés. Dependem muito do poder público. Então, isso cria uma zona de atrito entre artista e poder público. E o poder público, eu acho que se pudesse atender todo mundo, ia atender mesmo, porque é função tal. Então, é muito bom que as regras comecem a se definir, que os artistas se organizem, que conversem conosco, vamos ter mais discussões, vamos ver se nós conseguimos, enquanto gestores, fazermos alguma coisa pela cidade. A última sugestão, dando continuidade à nossa audiência pública, no livro de ata, quem faz a sugestão é o Anésio, no livro de ata da Lei de Incentivo, sugere a criação do selo municipal de incentivo à cultura. O que poderá ser afixado nas empresas, os amigos da cultura. Vocês estão fará parte aqui também da nossa ata da audiência pública para as providências, Vanessa. Agora passaremos ao pronunciamento dos vereadores que se inscreveram. Vou começar aqui, Cissa, você terminar, já que você solicitou audiência pública. Presidente, 5 minutos, por favor. Tudo bem. Eu acho que essa audiência foi assim um chacoalhão em todo mundo, né? Eu acho que essa é a palavra mesmo para a gente começar a acordar e começar a pensar e planejar. E eu, ouvindo todos os questionamentos, eu fiquei com algumas perguntas que eu acho que isso daí vai ser uma proposta para a gente começar os debates, as discussões, para que a gente desenvolva um plano, um planejamento e propostas. Tempo, organização, planejamento. Continuidade ou não do governo pode comprometer a cultura. Temos que pensar. Formação artística, capacitação dos artistas e do público. Precisamos pensar. Resgate e descoberta da história, novos talentos e de novos artistas. Apoio às instituições, turismo cultural, arte social dentro dos CRAs, a promoção humana, que eu acho que isso foi dito por algumas pessoas, que a cultura é para o povo, então a gente tem que começar essa questão de ação. Leis de incentivo e não leis de mantenedoras, porque a lei de incentivo é para incentivar, ó, vai, e as pessoas depois têm que continuar, correr atrás. Eu acho que é um incentivo para ela continuar o seu trabalho. Critério, transparência e avaliação e poder de deliberação do conselho. Diversidade cultural de postos. Recursos da cultura para a cultura. Fórum de cultura e o selo de cultura. União e mobilização dos artistas, porque a gente vê que a classe é desunida. Né? As discussões às vezes são outras. Porque eu. Né? Vamos começar a falar nós. Né, vamos abraçar, né, a causa. O que precisa ser modificado? O que está errado precisa ser modificado? Eu hoje não ouvi assim, ninguém falar assim, olha, a lei de incentivo está errada, eu não consigo recurso, eu não consigo isso. O que eu preciso mudar para a gente fazer isso? Sabe? Mas vamos construir junto. Agora, Maria Lúcia, a gente, quando fala das sinfonias, nem um minuto a gente quer que acabe a sinfonia. Mas eu acho que a gente precisa ter um critério, porque eu tenho algumas críticas e boas críticas em relação a eventos. Natal Encantado, retira-se dinheiro de dotação errada, tira dinheiro da contribuição de iluminação pública, que é ilegal, comete-se ilegalidades para justificar a beleza do evento. Não pode. A gente tem que começar a ver realmente da onde que vai ser retirado o recurso para viabilizar os eventos. A Sinfonia das Águas é belíssima, mas nós precisamos fazer uma avaliação daquele valor da Sinfonia das Águas, porque não tem um critério. Uma sinfonia custa 105 mil, duas custa 105 mil, três custa 105 mil. E eu sei que precisa se pagar os artistas, a desvalorização dos artistas, dos músicos que apresentam. Então, não estou criticando que a sinfonia não tem que acontecer, mas acho que a gente precisa mudar o foco do olhar. As pessoas precisam ser valorizadas, porque quem faz a Sinfonia das Águas não é o maestro, não é o prefeito, são aqueles músicos que estão atrás, que é um conjunto. Então a gente precisa ter esse outro olhar, né, de valorização. Conservatório musical, a gente precisa ter, estimular, incentivar e ampliar o conservatório. Porque ali eu acredito que existam bons profissionais, ótimos profissionais. E a gente precisa começar a incentivar a questão do conservatório, né. O DME já faz sua ação social. Eu também concordo com o Giovanni quando se diz que vai se jogar para uma fundação do DME. Que o DME é um dos grandes incentivadores. É Natal Encantado, é Orquestra Sinfônica, né? Mais inúmeros patrocínios, né? O DME faz. Então, eu acho que a gente também tem que começar essa discussão. Isso que eu estou dizendo são críticas mais propositivas para que a gente comece uma discussão mais ampla, né? Sem menos... sem pormenores, né? Agora, só me perdoe quando a senhora diz que o prefeito é um democrata. No meu ver, o prefeito não é um democrata quando se trata desta vereadora. Eu vou explicar para a senhora por quê. Porque essa vereadora não consegue receber uma resposta de indicação. Para falar a verdade para a senhora, eu recebi uma resposta de indicação nesses anos todos que eu estou vereadora. Então, quando a gente está aqui defendendo e sendo porta-voz da população, porque tudo isso que eu falei não veio da minha cabeça só. Muitas pessoas vieram, me encontraram e falaram, e eu lamentei como lamento. Porque as pessoas têm que ter a coragem e a personalidade de participar das audiências, como todo mundo fez. Né? E propor, e discutir, e pontuar o que está errado. Mas eu acredito que a gente tem que mudar esse foco de discussão. Outra coisa que me entristeceu demais foi essa questão de planejar e chega na hora, não ter. Né? Isso é fato. Né? Você faz um planejamento. Vamos pôr, carnaval. teve um planejamento para tantas coisas, mas a charanga dos artistas, na última hora, teve aquela discussão que aí é dos artistas, não é? Não era para os artistas, era para motivar a charanga. Eu acho que, no seu pensamento, para o próximo carnaval, para a senhora começar a pensar, porque aquilo ali é um atrativo, que não é meu, nem seu, né? E aquilo ali foi criado, tem 10 anos, tem uma tradição, sabe? Sentar, reunir, conversar e dialogar. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. E eu fico feliz de ter saído algumas propostas, eu espero que a gente continue essas conversas, né? Para que a Câmara estreite o convívio com a Secretaria, o Departamento, e comece a analisar propostas para políticas públicas. E só mais uma para o Pedrinho. O PPA, ele tem uma audiência pública, né? Então, às vezes as pessoas não sabem realmente o que é a função do vereador, o que o vereador faz, e como que funcionam as audiências. Eu vou ficar imensamente feliz, como os demais vereadores, eu tenho certeza, da participação de todo mundo, quando fosse fazer o PPA para o direcionamento, né? Inclusive, quando a gente vota a lei de diretrizes orçamentárias. Isso é importante, a participação da população, né? Não só no final, na hora da votação, mas antes das discussões. E eu prometo que eu falo com vocês antes do PPA. Obrigada. Com a palavra o vereador Marcos Eliseu Toni. Aproveitando já para cumprimentar todos os presentes aqui pelo nível que foi conduzida essa audiência pública, dizer o meu aspecto do que particularmente penso a respeito. Nós, né, Cícero, mas agora eu, né, que de repente muita gente pensa diferente. Inclusive foi motivo de debate amplo com o vosso irmão, ilustre presidente, que foi contrário, acabou viabilizando uma condução diferente daquela que eu vou propor aqui agora. Quando há 3 ou 4 legislaturas atrás eu houvera proposto como uma solução para aquilo que a Cristiane falou de captação de recursos, que a ilustre secretária também nos posicionou, que sempre há quem, de, no meu ponto de vista, a criação da autarquia de turismo. Fizemos levantamentos dos valores auferidos pelo município em ISS sobre hotelaria, sobre hotéis, restaurantes, bares e similares, sobre lojas que mexem com artesanato voltado para o turismo, arrecadação do nosso teleférico, das nossas termas, do country club, se houvesse alguma coisa, tudo isso ser capitulado para uma autarquia. O valor é surpreendentemente maior do que aquele que o orçamento destina à Secretaria de Turismo, onde está afeta a área de cultura. Eu continuo com a minha ideia. Essa ideia minha foi há 14, 15 anos atrás, logo depois que eu saí da Secretaria de Turismo, de ter vivenciado a dificuldade da Secretaria, como a dona Maria Lúcia falou. Não existe um dinheiro, tem um planejamento, a expectativa tem, a gente não consegue motivar a realização. Para isso, precisaria ser um filho meio rebelde, se tornar independente. A autarquia, nós íamos ter vida própria, como nosso DME, como nosso DEMAI. Naquele momento, criou-se o Fundo de Turismo, Fundo Pro Turismo, uma verba muito menor, muito aquém daquilo que se esperava, e que realmente acabou nos suprindo todas as expectativas e ansiedades. Isso tudo a gente discutiu na Câmara de Cultura, onde Giovanni participou algumas vezes, né? E foi um debate permanente. Aquilo, no meu conceito, iria transcender uma administração para outra, mas sequer deu sequência no secretário que veio logo depois de mim. Então, a culturização da funcionalidade da ideia tem que passar pelo mecanismo de apreensão do poder público a alguma coisa, alguma norma, alguma lei. Senão, o próximo secretário acha que ele está descobrindo o mundo e acaba com tudo aquilo. Então, a minha ideia é, mais uma vez, da criação de uma autarquia ou algo que o equivalha, para que a gente possa ter o fomento financeiro necessário para todos os empreendimentos, para podermos dar a resposta a essas pessoas todas que esperam da gente. E uma segunda, secretária, que a nossa rádio local seja afeta a vossa secretaria e porta-voz de toda essa cultura, porque o pessoal nosso espera reconhecimento popular que às vezes atravessa uma vida toda para ter. Quando se manifestou a respeito de um secretário que era como se fosse o irmão para mim, Fernando Friso, a nossa escola de samba Sassipor fez a ele uma homenagem por tanto que ele fez pela nossa comunidade. E o debate era qual seria o tema a Fernando Friso. As pessoas todas debateram, eu simplesmente disse assim: eu vou dar uma manifestação aqui que eu acho que não vai ter outra contrária. Aplausos. Ponto. O artista quer o reconhecimento e quer o aplauso. Nós do poder público temos que fazer e dar todos os esforços possíveis para poder nós sermos os primeiros a aplaudi-los. Então fica aí a minha sugestão da autarquia, dessas verbas todas direcionadas à autarquia, e que a nossa rádio possa fazer parte fundamental do depoimento aqui, do grito calado dos nossos artistas aqui em prol da nossa comunidade. Era isso, muito obrigado. Gostaria de somar, Marcos, a minha voz, a sua, em relação à Rádio Libertas. Realmente ela está obrigado. Precisando de diretrizes, de norte, de apoio, de incentivo, para que ela possa continuar fazendo esse papel importante de comunicação. Obrigado. Parabéns pela sua colocação. Obrigado. Antes de eu passar as considerações finais, eu, em respeito aos senhores e senhoras que estão aqui, eu não vou abrir a palavra ao plenário devido aos últimos acontecimentos lamentáveis que nós tivemos aqui nas audiências públicas, principalmente na última. E existe um regimento, né? E o regimento, se existe, é para ser seguido. E no regimento não se fala em abrir a palavra ao plenário. Embora, pessoalmente, eu não concorde. Eu acho que uma audiência pública, nós temos que... As pessoas podem escrever, podem conversar, podem dizer. Falar, né? São formas de comunicação. E nós pretendemos discutir essa questão no regimento interno, porque quando você abre algo que não é regimental, você abre um precedente. Depois você tem que seguir essa diretriz para que não haja injustiças, como nós pudemos, infelizmente, presenciar aqui em outras audiências públicas. Então fica aqui a minha colocação, as minhas desculpas, mas para que a gente possa realmente seguir o regimento. Né? O regimento pode ser mudado, é mutável, né? Nós temos que estar contemporizando, e isso nós vamos discutir aqui na Câmara Municipal. Gostaria de passar agora as considerações finais. Fernando? Fernando. Marcelo, desculpa. Marcelo? Eu tenho cara de Fernando, eu sei. A gente falou de um punhado de coisa e... Eu acho que tudo isso tem um valor, tem muito específico, a gente conseguiu atingir em vários pontos. A única coisa que me incomoda profundamente é, enquanto todos nós, tanto como a gente, como iniciativa privada e o poder público, não entenderem que se você fizer um trabalho bacana com cultura, muito bacana com cultura, a gente consegue atingir o objetivo principal de todo mundo, que é a única coisa que faz a gente se manter. Todo mundo ganha dinheiro, a palavra é essa. A grande questão, e de tudo que se discute aqui dentro, é dinheiro. A gente tem que lembrar, eu fiz parte de um grupo, quando a gente estava falando da fundação, que estava se falando de como ia ser a formatação da presidência. O questionamento não era a formatação da presidência, mas quanto que o presidente da fundação ia ganhar. Então, a questão é outra. A questão, a gente tem que levar em consideração que todos nós aqui dentro, de uma forma ou não, somos agentes culturais. E a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Porque se a minha ação for tábula rasa, a gente não sai do lugar. Se a formatação do Mário não fosse uma formatação contemporânea, eles não estão onde eles estão. Não estaria acontecendo coisas que a cidade não divulgou, como teve um grupo da cidade que foi no QST há 15 dias atrás e que só soube quem conhecia os três bailarinos, porque não foi dito nada. E ainda vou fazer um outro questionamento a respeito das pessoas quando falam de divulgação. Nós temos uma obrigação como artistas, além de criar, se divulgar e nos administrar. A gente não depende de ninguém. Eu estou aqui há 15 anos e eu posso contar em dois dedos quantas vezes eu bati na porta da prefeitura para pedir dinheiro. Eu peguei dinheiro em 1999, uma vez, que não era nem um cachê para mim, era para uma pessoa que estava comigo. E quando a Tereza, foi na primeira, né? 2008, quando eu fiz a exposição Prazer das Violências na URCA, que eles me chamaram, era a Valderez que estava, então já foi nessa gestão, me chamaram e me ofereceram um cachê e eu aceitei. Por isso que eu te ofereci o material todo de volta. Porque a prefeitura me pagou. Eu não tenho que receber dinheiro público para produzir. Eu tenho que saber que a minha produção independe daquilo que está lá fora. Se eu não fizer o meu trabalho sozinho, eu não vou ser contemporâneo, eu não vou ser moderno, eu não vou ser nada. Cristiane? Eu acho que quando eu assumi o Departamento de Cultura, acho que eu sou muito sonhadora, sabe? Concordo com tudo que a Cissa falou. Eu não assumi o departamento porque eu sou ligada a algum partido, saí de sala de aula porque eu acredito, sou artista há muito tempo, e é que sempre acreditei no potencial de Posto de Caldas, falei, lá eu vou realizar, eu vou fazer. Mas meu espanto, Cissa, foi igual o seu quando você olhou para trás. Quantas pessoas você viu te acompanhando, quantas, isso aqui era para estar... Eu vim empolgada, vim sonhando aqui hoje de novo, pensando em tudo que ia ser falado, sobre leis, política cultural. Não sou boa de prosa, não. Vocês viram que na primeira fala ali, quase morri ali em pé, perto daquele pé, igualzinho Pedrinho. Mas eu gosto, como dizem por aí, de agarrar e vamos fazer. Eu quero assim, vamos, opinião, procura a gente, vamos fazer. E eu esbarrei com isso, da mesma forma que vocês esbarrou aqui hoje, que essa audiência pública. Mas não foi isso que deixou a gente parado, não. Não temos dinheiro, com certeza, todo mundo, não é novidade para todo mundo, mas nós estamos trabalhando. Dessa listinha que você mostrou aí, muita coisa a gente está tentando fazer. A parte de formiguinhas, mas nós entendemos, compreendemos e acreditamos nisso, toda essa sua lista que você fez aí. E eu acho que é por aí o nosso caminho e nós temos que traçar e continuar. Agora, o que eu solicito, inclusive, eu acho, aos presentes, é que realmente... Lutem pela cultura e não pelo eu. Esse eu tenho visto desde que eu entrei na cultura. Aí você fala, mas qual é a solução? Ah, eu não tenho, você vê aí. Entendeu o que você vai fazer para mim, mas eu preciso disso. E nunca se pensa numa política realmente cultural que venha beneficiar a cidade como um todo. Então, eu te dou os parabéns a todos os vereadores. Marcos Tone, de pleno acordo com você também, de tudo que você falou, acho que é por aí mesmo. Mas, e eu gostaria de deixar aqui, o departamento está aberto a todos. Todas as dúvidas que vocês tiverem, nossas gavetas estão abertas para todos. Eu acho interessante que vocês venham, nos questionem, nos falem. Quem já aprendeu o caminho sabe que é isso que a gente faz, não é isso, Pedrinho? A gente faz isso, a gente discute, dialoga e vamos achar o melhor caminho. Então eu peço que realmente vocês nos procurem. Em relação ao conservatório, da forma que... Ah, inclusive, dentro disso que você falou, hoje nós estamos, acho que foi a Nézio que falou, hoje nós estamos fechando parceria com a UENG, nós estamos trazendo uma faculdade de música para cá, pós-graduação na área de música, pós-graduação, e estamos pleiteando também um mestrado para cá. Tá? Não é algo que a gente sai divulgando, porque nós estamos fechando, mas então nós estamos trabalhando, não estamos parados não, gente. A gente está pleiteando muitas coisas para pós. E em relação ao conservatório, eu não acredito que eu tenha que fechar as portas para as pessoas que batem nela e querem entrar mesmo sem conhecimento musical, porque eu acho que a música tem que ser acessível a todos e ela faz parte da construção humana. Se essa pessoa vai entrar no conservatório e realmente vai se transformar no músico, não me interessa, mas nosso objetivo é transformá-lo sim em cidadão e que essa música venha influenciar na vida dela inteira. Agora, trabalhamos na formação de pessoas? Com certeza. E tem saído grandes músicos, eu acho que a cidade tem visto a qualidade do trabalho do conservatório, os profissionais, as faculdades que estão abrindo portas para elas, para esses alunos, E os professores também têm feito grandes trabalhos. Nós estivemos em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, fomos tratados muito bem lá, e nós temos, com o nosso trabalho de musicalização para criança de um ano, a partir de um ano, nós estamos sendo considerados uma cidade polo, e na área, nessa área, porque não se tem no Brasil, é muito novo, vocês podem procurar o trabalho que é desenvolvido por toda a região, principalmente Minas Gerais, e nós conseguimos qualificar nossos profissionais para isso. Muito obrigada, eu espero ter outras oportunidades para conversar com todos vocês. Quero justificar a ausência do vereador Joaquim por compromissos pessoais inadiáveis. Giovanni. Só completando o que eu tinha falado desde o início, investir em cultura, numa forma geral, é investir em saúde pública, é investir no ser humano. E se eu tenho pessoas felizes, ela adoece menos. Se eu tenho pessoas bem consigo mesmo, elas não vão ter tantos problemas dentro de um contexto social que nós encontramos. A Secretaria de Assistência Social, através dos planejamentos e diretrizes do próprio Ministério do Governo Federal, já descobriu isso e já utiliza isso como ações dentro do município. Através dos CRAS, nós existe uma série de ações culturais buscando essa autonomia daquilo que deveria ser uma ação de política de cultura integrada não só à saúde, mas à educação, que também tem feito as suas atividades. O Pedrinho sabe disso, a gente tem conversado sobre isso, sobre a ação da educação e as políticas de cultura. Então, só concluindo, Cissa, que política pública de cultura, ela se constrói no coletivo. Não adianta. Né? Não adianta vir impondo nenhuma situação ou dirigismos políticos através dos humores de cada um dos agentes políticos. Só isso. Secretária Maria Lúcia. Eu já falei muito, eu só quero agradecer a todos, colocar à disposição e conversar mais e mais sobre cultura, porque eu acho que a conversa leva a gente a um universo diferente e todos nós saímos ganhando. É igual o Giovanni falou, por exemplo, a saúde, eu acho que o mais importante é saúde, que tudo deve girar em torno da saúde. Cidade saudável, o trânsito gira em torno da saúde, a educação gira em torno da saúde. Eu vou achar assim, que na Secretaria de Turismo e Cultura, daqui para frente vou falar, turismo e cultura são os mais importantes, porque daí nós vamos melhorar. E eu já acho um pouco isso. Eu ligo lá para a Secretaria de Serviço Público e falo, que horas vai plantar flor aqui? Porque flor precisa plantar, porque para o turismo é importantíssimo. Então, você entenda que o governo, como gestor, ele tem mesmo que se entrelaçar, se dar as mãos. Todas as ações do gestor público são importantes para a vida da comunidade. Cada pessoa, os artistas, vão achar que é cultura, eu tenho certeza disso. E assim vai por diante. Mas nós temos que tentar sempre ouvir e ir aprimorando com atos positivos. Muito obrigada a todos, obrigada pela audiência. Bom, não havendo mais nada a tratar, eu gostaria apenas de parabenizar a vereadora Maria Cecília por essa iniciativa. Acho que foi uma audiência pública de altíssimo nível, com tenho certeza que todos nós agregamos valores ao nosso conhecimento em relação à cultura. Poderia ter sido uma discussão em relação ao incentivo importantíssimo, mas infelizmente não houve, mas eu acho que é por aí. Se a gente tem que começar a discutir, insistir, e é importante aquilo que a gente sempre diz, que não morra aqui essa audiência pública, né? Que a gente possa, através de ações, através de parcerias, a gente desenvolver as ações, determinadas ações que foram discutidas aqui e agregar outras, né? Que com certeza, trabalhando com a cultura, através da cultura, nós vamos ter um dia uma cultura diferente, com toda certeza. Quero agradecer a presença de todos e de todas, agradecer aos servidores dessa casa, agradecer aos vereadores aqui, quem compôs a mesa que pôde engrandecer esse debate. e desejar uma boa noite a todos vocês e convidar para que participem de todas as nossas audiências e participem das nossas sessões e participem da nossa vida aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada.